Começou. Então, eu tava pensando na ideia da gente ler um pouco, devagar, nem que demora. E porque esse capítulo é importante pra caramba. E aí a gente vê as anotações, o que que a gente pode fazer depois, né? Tipo uma reunião institucional mesmo. É, vamos fazer, sei De. lá, acho que uns 20 minutos, meia hora de institucional, ver É. o que nós podemos fazer e Só pra falar. gente se organizar. Aí que tem essa ideia aí do. De fazer uma espécie de mais um, né? Todo grupo. Então, um cara sempre vai fazer a leitura, né? E apresentar, conduzir a abordagem. E um outro vai relatoriar, né? Mas no caso não precisa não, né? Provavelmente não vai ser fixo, como a gente está com pouca gente também, fica sempre rodando, né? Então, cada grupo um faz a leitura, um se coloca de mais um na função de relatoriar e apontar os pontos mais importantes, o que foi falado, tal, porque aí a gente organiza uma nota da reunião, né? E aí depois a gente precisa inclusive criar um grupo no Face, né? Pra gente poder disponibilizar esses Tá relatórios. legal. E aí não sei, aí dá pra gente ver ao longo também de ver, sei lá, conforme vai evoluindo aí, a gente meio que produzir umas anotações sobre a reunião, talvez até tentar produzir alguma coisa mais robusta depois. Aí, indo desse gancho, né? A gente usa isso aqui mesmo, na verdade, para tentar produzir as coisas mais para frente, né? Sim. E agora, até sexta, a gente está enrolado aí, professor, e talvez com o negócio do Joel lá, Verdade, do tem um. sinal de menos lá da. Pra que dia que é? É, a gente combinou, a gente tinha combinado o Murilo lá, a gente fazer sexta-feira, ou até domingo mesmo, na verdade. Tem que fazer um resumo. 2.000 linhas, né? 2.000 caracteres, até 2.000 caracteres com bibliografia, essas coisas. Você acha que aquele artigo que eu tenho lá vai? Tem a ver? Cara, eu acho que tem. É que na verdade ele é uma comunicação, né? Vai ser uma comunicação, não vai, eu acho. Tipo, não vai abrir prazo pra fazer um artigo inteiro. Então é uma comunicação de 15, 20 minutos, pelo Hangout e tudo. Entendi. Então acho que não precisa fazer um trabalho grande, né? Sim. Acho que tem importante mesmo é focar no, na apresentação. E aí com o arquivo de cada um, né? A ideia é a gente fazer uma mesa, eu, seu, Murilo, Caião. E aí depois que todo mundo tiver pronto, eu vou fazer outro documento junto, como se fosse uma proposta de mesa. Sim. Eu pego, tipo, faço quatro parágrafos e cinco, né? Uma introdução e quatro, cada parágrafo falando do trabalho de cada um. Então, assim, eu não sei ainda como é que vai ser as coisas, assim, né? Mas a ideia inicial meio que que tá meio que se juntando aí é você fazer um bagulho sobre sua pesquisa, né? O Caião fazer alguma coisa sobre o Althusser, né? E o Murilo fazer alguma coisa do Negri. E aí eu ia falar sobre o problema do artigo do Joelto, né? Meio que fazer uma leitura própria do artigo do Joelto e apresentar, né? Da paralaxe, problema dos dois marxismos, essas coisas. Aí a gente tem que Qual ver artigo depois dele? ter. Quem luta abstratamente. É o artigo. Não é o base, né? Ele tem vários artigos assim que já começou um pouco esse diálogo entre o Kurz e o Zizek. Que o Diogo leu, que é aquele uma mulher, dois rostos, um Dois vasos, dois rostos e um vaso, dois né? rostos e um vaso, que está na International Journal of Zizek Studies. E esse é um pouco antigo. E o Quem Luta Abstratamente é o que ele fez esse ano, a gente apresentou lá no IEP junto e tal. Faces do antagonismo social em face da crise da sociedade do valor. É muito legal que ele vai começar Ele fez no NIEP, né? Só que ele fez antes do NIEP, né? É, que tal? Esse é um texto preliminar de uma apresentação em uma mesa coordenada a ser apresentado no evento anual do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo. É, ele dialoga um pouco com o Zizek e o Postone. Que o Postone vai fazer aquela descrição do marxismo tradicional. E o Vivendo no Fim dos Tempos do Zizek, no terceiro capítulo, o Zizek cita o Postone. Ele faz algumas críticas. Ele faz algumas críticas. Diário, né? O que, que ele fala assim? Mais ou menos ele leu muito de mau gosto o Postone, sabe? E aí ele fala que o Postone dividiu as coisas em economicista e historicista, e o Postone é um historicista. Mas, Em primeiro lugar, para Zizek, a crítica do trabalho Sims Freire, tal como a propõe Postone, mas também a verte crítica alemã, é uma recaída no historicismo. Então, mas daí o João vai tentar falar assim, não, vamos conversar vocês dois aqui, vai devagar, calma. Então. É bem legal. Vamos ver. Mas vamos tentar, até domingo aí. Vamos ver. Mano, é duas páginas. E o importante é a fala, não é o que está escrito no trabalho. É, o bom também é que a comunicação, ainda que o texto às vezes fica meio restrito, a gente consegue, tipo, dar mais abertura, né, na fala. É, e eu acho que como vai ser online, ele não vai ter uma rigidez muito forte com o tempo, né? Sim. Então vai ser talvez legal pro caramba. Vai ser pelo Hangout? É, tudo pelo Hangout, porque tem que baixar o Hangout, essas coisas. Dá pra baixar no celular. Então, eu tenho no celular o Hangout. Dá pra usar no... Aí dá pra fazer pelo celular mesmo. É tranquilo, cara. Baixar. Você entra pela conta do Gmail. É tipo Viber. É de boa. Eu não sei, mas... Cara, outra coisa que eu tava pensando é a gente estabelecer reuniões fixas, porque a gente atrasou muito. É que também teve vários fatores aí meio que surpresa, né? Que estagnou as reuniões. Mas eu acho que agora talvez a gente esteja mais sossegado. Dá pra fixar reunião semanal e, tipo, reunião semanal, horário, dia, fixo, sem protelar, sem nada, pra gente vencer logo esse livro e aí, tipo, ver o que a gente vai fazer. E aí, a gente vence esse livro e começa a estudar crítica do valor, começa a pegar os artigos da Exit, da Crise, da Sinal de Menos. Começa a trabalhar um artigo por grupo, por reunião, ou a gente vai trabalhar outra obra. Mas, inicialmente definir isso e vencer a obra do IAP. É, por exemplo, pegar o pessoal. Não, pegar mesmo, é tipo, machucando essas coisas, um artigo, ou tipo, não precisa matar um livro inteiro, igual eu tava fazendo também. Pega um Pachucanos e tal, pega um outro lá e tal, pega um artigo do Joel. Às vezes uns dois artigos, tá ligado? É, talvez dá pra gente separar, tipo, dois artigos dentro da Sinal de Menos, pra gente ler. Porque acho que às vezes também um artigo só, às vezes fica pouco. É, fica muito pouco. Talvez a gente fica gastando muito tempo numa coisa que podia matar. E como a gente tem que fazer, tipo, reunião longa, melhor tratar uns dois, até três aqui. Até pra um rachar com o outro, né? Sim, conversar, criticar. É, e também eu acho que a gente tá fazendo essa leitura, assim, porque é meio que uma obra introdutória do grupo, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ela dá uma visão boa, tanto sobre uma releitura da obra marxiana, e aí a gente revive um pouco alguns conceitos, né? Tipo, no segundo capítulo agora, ele trata de muitos conceitos básicos, assim, da obra do Capital. E aí dá pra gente reviver um pouco isso, revisar, e aí já firma o pé, partindo dessa obra como um marco inicial, e vai trabalhando aí a teoria do valor, a teoria crítica das formas, vai trabalhando em cima disso. Aí eu acho que como o artigo cada um vai ler inicialmente sozinho, a gente também não precisa ficar, tipo, perdendo tempo lendo um artigo de cabo a rabo, assim, mas só separando os pontos mais importantes. Porque acho que se a gente for ficar lendo, a gente vai, tipo, demorar 2 horas pra vencer um artigo e aí mais 1 hora só pra discutir. Então, assim, fazer a leitura prévia e aí chegar e só quem for o apresentador, tipo, apontar os pontos mais importantes, a gente vai discutindo em cima do texto. Sim, e aí consegue vencer, né? É. Dois artigos pra reunião, sim, tranquilo. Não fazendo leitura, tipo, sim. Só apresentação, discussão. É que esse a gente tá fazendo isso porque acho sim, que é tipo é o marco inicial mesmo, né? Sim. E também porque esse capítulo é meio que fundamental. Sim. Bom, então assim, tem 7 capítulos. A gente termina o 2 agora, vai sobrar 5. Né? Tem semana ainda, as próximas semanas. Hoje é dia 16, né? Temos 16. Uma, duas, três semanas. Duas semanas até as provas, né? Então a gente já tem que perceber que vai ter um período aí de duas semanas parado. Provavelmente, a não ser que a gente se disponha. As duas semanas anteriores às provas a gente vai parar? Não. Ah, só nas duas semanas de provas. Mas assim, parar pelo menos na semana. A gente poderia ver daí da disponibilidade de cada um, a gente fazer a reunião no final de semana daí. É, com certeza. Mas aí a gente vê extraordinariamente isso aí depois. É que tem o esquema da UFSC também. É, verdade. Foi feriado de 12 de outubro também. Não, vai estar na UFSC. E tem o esquema da UFSC e tem o esquema do Joel também, que é na mesma semana, né? Como? Tem um negócio jogado que é dia 16. É, então essas duas semanas aí a gente pode apagar mesmo, porque não vai ter jeito. Eu não sei, mas talvez tipo, na primeira também. Semana de prova, no final de semana, igual você falou, beleza. Só que na segunda é impossível, porque tem o negócio do Joel, tô indo a UFSC, e aí não dá. Então talvez tem 3 semanas a mais, né? É. 3, 4, 5. Aí depois vai faltar 6 e 7. Deixa eu ver, são muito compridos esses capítulos? Ah, normalmente é 50 páginas cada um, viu? É, então é difícil vencer mais de um capítulo por reunião, né? Fica foda. Então, vamos tentar marcar, assim, uma data fixa e tentar colocar como uma meta até final de outubro nós terminamos esse livro. Eu acho que não... Tá tranquilo, se a gente for bem devagarzinho, se for estudando bem devagarzinho. Final de outubro é um mês e meio, né? Deixa eu só aproveitar já, né? Então. Qual seria o melhor dia, vocês acham? Cara, de quinta e de terça... Ó, eu vou falar os que eu não posso. De terça e quinta de manhã não dá, e quinta à tarde eu preferiria não, porque tem grupo no carreira. Eu também sou contra terça e quinta. Terça e quinta é tipo meio que impossível, assim. Eu acharia melhor quarta-feira. Eu também. Porque se deixar pra sexta... O bagulho desanda. Não, é. Porque sexta é foda, último dia, você já fica meio assim, daí qualquer coisa faz um acordo tácito aí entre todos, sem conversar, daí tipo ninguém vem, ninguém acorda, essas coisas que rolam. Isso aí rola. Quarta-feira tá bom pra você, Caio? É, tipo, a gente tá fazendo hoje na quarta, aí a gente faz de manhã mesmo. Você acha melhor à tarde, né? Não, na verdade, não sei. Eu acho melhor de manhã, né? É? É. Às 10, começa às 10h30 pra fazer 11 certinho? Sim. Às 10 pra começar às 10h30 e fazer às 11? Não, então, mas a gente tinha que estabelecer um horário. Porque de manhã porque, a gente assim, tem tempo solto, tá ligado? Às vezes a gente faz à tarde, tem que ir pra aula. É. Essas coisas, tá ligado? A gente tá fazendo um bagulho, vamos correr aí porque. Eu acho que mas se cada às 10. É, mas a gente tem que estabelecer 10 horas, cara, pra começar, tipo, 15 minutos de tolerância. Porque se a gente for começar a reunião sempre 10h30, 11 horas, a gente vai atravessar o almoço, vai ficar até 2 horas fazendo reunião. Sim. Porque a gente tem que ter em mente que a reunião é 2, 3 horas de duração. É, a gente começou 10h30 hoje. É, então, tipo, vamos dizer que a gente marca às 10 pra começar às 11 horas. Que nem hoje a gente marcou às 9h30 e começamos 10h30. A gente marcar às 10 pra começar às 11, a gente vai terminar a reunião 2, 3 horas da tarde. É, daí não compensa. Tinha que ser de verdade mesmo. Eu acho que tem que deixar o horário 9h30 mesmo. pra começar às 10, no, 10 e 15 no máximo. Sim. E aí a gente vai tipo das 10, 10 e 15 até uma hora no máximo. É, eu acho que não, sei não. Pra dar um... Porque você atravessa, né, velho? Tá pegando parte da tarde e da manhã. Mas é que é foda que toda vez a gente reúne, pá, aí eu reúne num dia diferente, completamente diferente. Falou, aí grava e fala assim, não, ó, eu acho melhor... É, não, agora vai. Obrigado, tipo, aquela vez a gente reuniu sábado, aí a gente falou na gravação, não, vamos reunir todo sábado, não sei o quê, vai ser assim, tá horário, não vai ter atraso, não sei o quê. E depois nunca mais. Aí, coisa que tudo um mês que parado. A gente tá depois de um mês falando a mesma coisa, tá ligado? Não, vamos, agora vai ser de quarta, de manhã... Não, mas agora vai ser. Agora vai. É, vai, é, tem que é, ser, é, daí que na primeira vez também nós foi um pouco diferente, né? É. A gente não sabia mais ou menos, não tinha feito, não sabia quem que ia vir mesmo, é, que a gente tava esperando os outros virem e tal. Agora a gente já sabe quem vem, na verdade. A gente nunca sabe quantos anos a gente vai trabalhar, tá ligado? É. Antes de rolar o grupo. A gente só sabe depois do primeiro encontro, né? O Luquito sabia da reunião de hoje, eu avisei ele ontem à noite. Sim, né? Ah, eu... Você avisou ele, pessoalmente? Avisei, eu falei, ó, Luquito, tem reunião amanhã. Ele, não, eu vi aqui já. No Facebook, você avisou? Não, avisei ele pessoalmente. Mas eu acho que vai ser nós três e o Murilo de vez em quando. É, eu acho que é porque o Murilo tem também essa questão do trabalho dele. É, e também ele ainda não leu, né? Ele falou que vai pegar pra ler tudo e tal de novo, assim, mas... É nós três e o Murilo, velho. Eu não acho que vai vir pessoa diferente, não. Então, ó, só pra registrar, eu marquei aqui. Tô fazendo, tipo, uma nota relatorial aqui. Eu marquei. Definição de dias e horários para reunião. Todas as quartas-feiras, às 10 horas em ponto. Eu coloquei 10 horas e aí a gente tem essa tolerância não dita aí de 15 minutos. Beleza. Acho que isso. E... É, acho que é isso, né? Aí o negócio da questão de que a gente vai fazer a leitura dessa obra aí até terminar e depois a gente... É, se você colocar a observação, tipo assim, ó, a meta é terminar o Anselmo Yapa até o final de outubro. É. Depois a gente vê, depois do final de outubro a gente vê o que nós faz, né? Melhor. E acho que só também... Eu acho que acabou mesmo. Institucional Miguel, né? Porque isso aqui não é uma instituição, mas beleza. É. Ainda. Não tem projeto, não tem estatuto, não tem nada. Ainda. Vamos lá, então. Leitura. Acho que essas coisas dos trabalhos, da história, essas coisas não precisam, né? O quê? Ah, falar do carreira, essas coisas. Ah, não, isso aí é... É, a parte não é, né? Porque nada que a gente faz aqui, na real, é a parte, né? O gestran... Apesar de a gente estar tentando estabelecer uma data fixa, o Gestran ele sempre existiu, né? Ele só não tinha nome e não tinha... É, verdade. Nem, é. Nem lugar marcado. Meio uma formalização, né? Faz meses que o Gestran existe, mas sim, ele só está tomando forma... Faz anos, na real. Ele só está sendo formalizado agora. O Gestran tem reunião sempre. Tem reunião todo dia. É, as reuniões informais. Que sempre todo mundo está aqui em casa. É. Os próximos institucionais, talvez a gente possa fazer um balanço, né? Que depois, mais pra frente, né? É, a gente sim, pode, tipo, sim, do que nas a gente meia hora, conversou. O que a gente fez, out, né? Sim. Isso é legal, isso é bem massa. Dá pra fazer. Isso é bem massa. Vai estabelecer um pouco as linhas do que a gente tem. Sim, porque a gente conversa muita coisa. Paralelamente, né? E sei lá, às vezes é legal trazer o que a gente conversa agora. Porque a gente conversa muito tempo mesmo. Bom, partir para a leitura, então você que ia apresentar mesmo. Então, hoje, 16 de setembro de 2015, para ficar registrado. Sim. A gente vai tentar vencer esse capítulo 2 das Aventuras da Mercadoria do Anselmo Yapa, chamado A Mercadoria Essa Desconhecida. Retomando um pouco o capítulo 1, né? Se pergunta, o mundo, será o mundo uma mercadoria? É, esse capítulo 2, ele é sistema, ele é desmembrado assim, em alguns tópicos, né? A dupla natureza da mercadoria, que é onde o Anselm Yap vai revisitar a obra do Marx e fazer uma leitura, vamos dizer, um pouco autêntica do que ele entende por mercadoria. É, a abstração real, que ele vai, continuando com a forma mercadoria, a forma valor, falar que a abstração real é o que cola, é o que dá a coesão na parada. É, depois, ele vai tratar um tópico, o valor contra a comunidade humana, e acho que por fim ele vai falar da a riqueza na época da sociedade mercantil. É, são 40 páginas, vai da 23 a 63 e tem 20 páginas de nota. Eu pediria que vocês que têm a nota aí fique meio ligeiro e faz os apontamentos, porque eu não vou ficar voltando ali a nota, tá. Porque eu, senão você eu perco. Você faz, Caio, porque eu tô fazendo mais notas. É, as notas começam a... É, tipo assim, fica meio cabulo as notas ali, porque a hora que abriu a nota, eu falo, ó, Caio, o que essa nota tá falando aí e tal, talvez ele cita alguma coisa interessante. Página 65. Uhum. Entendi. É, eu, na verdade, tipo, eu queria meio que ler junto, porque eu acho que a gente leu pouco isso aqui, e não deu pra gente falar com a autoridade mesmo, né? Chega e falar, ó, ele falou tal nessa parte, tal, né? Acho que compensa, né? Então, assim, a dupla natureza da mercadoria, ele começa meio a la Marx, né? Ele começa a falar, o que é uma mercadoria, né? Ele fala assim, ó, questão que parece que é a mesma questão do marxismo, né? Parece estúpida e simples no primeiro momento, e parece que já está resolvido, né? Quando alguém pergunta o que é o marxismo, parece que todo mundo já sabe o que é e é a coisa mais fácil de explicar. E aí ele começa falando assim, ó, a mercadoria é um objeto vendido ou comprado que muda de mãos mediante um pagamento, né? Talvez as definições mais básicas de mercadoria ele começa, né? É, quando se paga por ela, é coisa que depende do seu valor, e o valor determinado pela oferta e procura, né? Não é só assim, né? Paga-se a mercadoria com direito, porque a troca direta só é possível nas sociedades muito primitivas, né? Estabelecendo aí também critérios de civilizacionais. Se alguém pergunta quanto vale 20 metros de tecido, a resposta será 20 euros. A mercadoria, aí uma coisa importante. A mercadoria, o dinheiro e o valor são coisas óbvias que se encontram em quase todas as formas conhecidas na vida social a partir da pré-história. Pô-la em discussão pode parecer tão insensato como contestar a força da gravidade. A discussão só é possível no que respeita ao capital e à mais-valia, aos investimentos e aos salários, aos preços e às classes. Ou seja, quando se trata de determinar a distribuição dessas categorias universais que regulam as trocas entre os homens. E é esse o terreno que podem manifestar diferentes concepções teóricas e sociais. É importante que frisar que a mercadoria, dinheiro e valor, ele está fazendo essa tríade porque o Marx começa por essa tríade no Capital 2, nos circuitos de circulação. Então ele vai falar assim, primeiro tem um circuito de circulação que é o capital-mercadoria. Tem outro circuito de circulação que é o capital-dinheiro. E tem outro circuito de coisa que é o capital monetário, né? Que é o tipo, capital do valor. Então é muito legal. Ele começa, os três primeiros capítulos são sobre isso. E aí como que vai se desenrolando no decorrer do segundo livro. É uma parte do livro que não é maçante, porque o livro 2 é o infernal de ler. Só aquelas contas, sabe? Aquelas fração, aquelas porra. Mas esse comecinho ele tem uma pegada mais teórica, mais filosófica, assim. É, Tais afirmações são compartilhadas por toda a gente, né? Tanto que aquelas consultar. O próprio Marx tinha uma opinião diferente, né? Aí ele vai traçar um ponto bem interessantinho também. E aí, Diogo, dá pra você cotejar também, já que você tá fazendo o relatório mais pra frente. Pegar algumas passagens do Marx, né? Coisa simples também, se não tiver dentro, não precisa fazer. Que o Anselmo vai falar aí, né? Talvez esteja nas notas e tal, né? Por exemplo, a definição que ele dá de mercadoria no primeiro, né? Ele fala que a mercadoria serve para suprir um desejo, né, do homem. Então. O Capital começa com uma análise pormenorizada da estrutura da mercadoria, do valor do dinheiro. Claro está que se pode defender a ideia de que Marx não faz mais do que resumir as coisas banais já estabelecidas já pelo Adam Smith e o David Ricardo. Sua própria contribuição só começa com a análise da transformação do dinheiro capital. Capítulo 4. Contudo, o próprio Marx sublinhou explicitamente. A parte do Marx começa a falar da. Para se estudar um corpo, você tem que analisar as células, né? E a mercadoria é a unidade mais simples da sociedade do capital. Vou falar bem no comecinho, né? Inclusive o Joelton, quase todos os artigos, os livros, essas coisas, ele começa falando disso, né? É precisamente com essa parte da sua teoria que Marx entende ter feito uma das grandes descobertas da história humana e ter resolvido ele usar. A forma valor, cuja configuração acabada é a forma moeda, é muito simples e desprovida de conteúdo. Contudo, há mais de 2000 anos que o espírito humano se esforça por penetrar o respectivo segredo. Ele faz uma nota. Seja como for, negligenciar as análises que Marx havia colocado no início de sua principal obra foi uma característica constante de todas as variantes do marxismo tradicional. Incitar-nos a interessarmos-nos por aquilo que ela negligenciou. Incita-nos, né? Então, o marxismo tradicional, ele parece que não deu conta de analisar e de dar uma ênfase maior nessa parte central que o Marx faz no começo, né? Parece que o marxismo tradicional quer mesmo é a ação revolucionária. Pode-se igualmente contra-argumentar que, entre os milhares de páginas, Marx escreveu dando corpo à crítica da economia política, né? Uma tese do Postol. A análise da mercadoria e da forma-valor ocupa apenas uma parte relativamente pequena. O Anselmo está fazendo uma crítica ao marxismo tradicional aí. Mas Marx chamou a forma-valor a célula germinal de toda a sociedade burguesa. E toda a sua crítica da economia política mais não é do que uma explicação, uma demonstração, um desenvolvimento daquilo que já está contido nessa análise aparentemente anódina. Sem ela, Marx não teria escrito uma crítica da economia política, mas simplesmente mais uma doutrina da economia política. Aí é importante salientar uma das teses que o Postone coloca no livro, que tem o trabalho de dominação social, e reiteradas vezes ele põe. O Marx, ele é um crítico da economia política. Ele faz uma crítica da economia política, ele não faz uma economia política crítica. É diferente, ele não está sistematizando uma economia política sob um viés crítico. Ele não é um Davi Ricardo, ele não é um economista. Mas ele é um crítico da economia política. Ele é um crítico da sociedade capitalista, da sociedade do valor, da sociedade da mercadoria. E o Postone, acho que ele escreve umas 5, 6 vezes, cara, no livro isso, essa frase. É bem legal. Pode-se dizer também, afirmar que a análise marxiana do valor não é clara e que é obscurecida pela sua linguagem hegeliana, que é o que todo mundo também aponta. Que a sua gênese foi difícil, que existe em diversas versões que Marx, ao longo dos 25 anos, nunca conseguiu dar-lhe uma forma definitiva. Realmente, ele vai mudando, né, conforme vai passando o tempo. Desde os manuscritos de economia filosófica, passando pelos grunts, introdução à crítica da economia política, manuscrito 62 e 63, Capital volume 1, segunda edição do Capital volume 1. Efetivamente, dentro da análise a que Marx submete o Capital, a teoria do valor é a parte cuja elaboração lhe custou maiores esforços. Os textos apresentam obscuridades, contradições, que mesmo as melhores tentativas de interpretação não conseguem resolver. Mas isso demonstra precisamente que Marx se encontrava aqui na presença de um terreno completamente novo, frente a um aspecto da vida social, né? Como ele chamava, um mistério. Tão fundamental e tão pouco explorado que mesmo um espírito tão sutil como o seu tinha dificuldade de captá-lo e explicá-lo. Isso para o Anselm Yapp é mais uma razão para a gente dar uma ênfase maior e começar a analisar a obra marxiana desse ponto de vista. Ó, na versão definitiva do capítulo sobre a mercadoria, a que consta na segunda edição do Capital, de 1873, tanto aí 5 anos, 6 anos depois da primeira, Marx analisa a estrutura da mercadoria da maneira mais simples possível. Examina somente a relação entre 5 ou 6 mercadorias, abstraindo aparentemente todo o resto, sobretudo nos respectivos proprietários, de tudo o que diga respeito ao contexto histórico social, né? Aquela primeira ideia de partir do abstrato pro concreto. Na verdade, acho que Pensa não utiliza isso. É? No começo do livro ele fala disso. É que na verdade é uma metodologia hegeliana. Você parte do abstrato para chegar no absoluto. O abstrato quer dizer que as relações elas não estão articuladas ainda. Então você vai formando. O abstrato é como se fosse alguma coisa meio gasosa, assim, que você não sabe. Enquanto que o absoluto já é alguma coisa englobada. Né? É, aquela coisa que você parte da certeza sensível e aí você tem que fazer a abstração. É, por isso que ele, igual na filosofia do direito, ele começa com o direito abstrato. Para chegar num direito absoluto, vamos dizer assim, que é o Estado, talvez. Então, eu acho que o problema do marxismo tradicional, de modo geral, assim, grande parte era isso, né? Era fazer uma leitura não hegeliana ou fazer uma leitura historiográfica da obra do Marx, né? É, uma, não só mas... da tradição marxista, mas de um monte de leitores de Marx ainda hoje. Né? É, talvez não. É uma leitura meio econômica, vamos dizer. Né? Você não dá ênfase nas bases, que é a forma mercadoria, a forma valor, mas você dá ênfase na forma mais valor, vamos dizer assim. Essa forma mais valor que o capital que está fazendo mais valor, está querendo fazer, e você só está mirando a causa, né? Tipo, qual é o problema do mais valor e qual é a consequência do mais valor? E não porque o mais valor existe e de onde ele parte, né? É, ele está tá vendo o efeito só, na verdade. Né? Bom, só falar uma coisinha aqui, e das notas. A primeira nota ele só explica de onde ele citou, que é do Capital, do começo da primeira sessão. É um prefácio, na verdade, prefácio primeira edição. E a segunda é um breve histórico da formação da teoria do valor, da mercadoria. Aí ele indica vários trabalhos. Acho que é só isso, né? Foram duas? Uhum. Ou foi mais de duas? Por duas. Marx pretende, vou continuar aqui. Marx pretende ter identificado a forma celular, ele faz uma nota, da sociedade burguesa. Essa forma não existe em estado puro, né? E só dificilmente se pode dissociá-la de suas manifestações empíricas e concretas. Mas ela configura o próprio tecido de todos os atos que, repetidas vezes, constituem a vida social em que conhecemos. Na primeira fase do Capital, Marx chama a mercadoria de forma elementar da riqueza. Forma elementar da riqueza das sociedades das quais reina o modo de produção capitalista. Nota 4. Que aí tem tudo a ver com aquele primeiro excerto que Guy Debord está parafraseando Marx descaradamente sem citar. Sabe? Qual? O primeiro excerto do Guy Debord. Toda a vida nas sociedades, toda a vida das sociedades nas quais reina o modo de produção. Não é. O modo de produção. O modo moderno de produção se anunciam como uma imensa acumulação de espetáculos. E ele usa imensa acumulação de mercadoria. A mercadoria é elementar, não no sentido de um pressuposto neutro, mas porque encerra já os traços essenciais do modo de produção capitalista. Essa célula germinal, como Marx chama, contém contradições de base difíceis de reconhecer à primeira vista, mas que depois se encontram em todas as formas de vida econômica e social da cidade moderna. O Marx, aí ele está fazendo uma ênfase também falando que o Marx tinha plena consciência que sua análise de forma-valor era uma novidade quase incompreensível, né? Ó, isso que é, agora começa outra leitura própria do Anselmo. A mercadoria não é idêntica ao bem ou ao objeto trocado. É antes a forma particular que uma parte, maior ou menor, dos bens assume em certas sociedades humanas. A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto que não tem apenas um valor de uso, mas também um valor de troca. Cada objeto que satisfaz uma qualquer necessidade humana tem um valor de uso, o qual, contudo, quanto tal, não é uma categoria econômica. O valor de uso é uma categoria subjetiva, né? Mas na medida em que o objeto é trocado em quantidades determinadas por outros objetos, possui também um valor de troca. Enquanto valores de troca, as mercadorias só conhecem determinações quantitativas. Se alguém troca uma camisa por 30 quilos de batata aqui e tal, né? Essas mercadorias são tratadas com quantidades diferentes de algo idêntico que devem ter em comum. Enquanto valor de uso, as mercadorias são totalmente incomensuráveis. Não tem qualquer forma de equivalência entre um valor de uso tal e outro valor de uso. As relações no interior das quais as mercadorias são trocadas estão sujeitas a variações contínuas e, portanto, os repetitivos valores de troca também. Mas, no momento dado, o mesmo produto é trocado contra diferentes valores de trocas que são iguais entre si. Uma camisa pode trocar-se por uma grama de ouro, ou por 10 quilos de trigo, ou um par de sapatos. É, portanto, necessário que esses diferentes valores de troca tenham, em última análise, algo em comum. É o seu valor. Então, existe um valor de uso, um valor próprio incomensurável, um valor de troca, que é um valor que serve para ser equivalenciado e trocado, e alguns diferentes valores de troca, que o comum do valor de troca é o valor. É diferente o valor do valor de troca. Talvez, mais pra frente, o valor abstrato. Essa substância comum das mercadorias não pode ser senão o trabalho que as criou, porque a única coisa que faz a mercadoria é o trabalho, junto com a materialidade da mercadoria. Mas a materialidade da mercadoria está muito ligada ao valor de uso. O valor de uso é incomensurável, então a gente tem que não incluir no valor de troca. O valor de troca acaba sendo só o trabalho. O trabalho tem a sua medida na respectiva duração, portanto, na respectiva quantidade. O valor de cada mercadoria depende da quantidade de trabalho que foi necessário para produzir. Quantidade de trabalho necessário à produção. Pouco importa qual o valor de uso em que esse trabalho se realiza. Não interessa o que vai fazer. Uma hora utilizada para fazer... Esse aí é um problema. Tem um problema. Quando se faz o tempo de trabalho socialmente necessário à produção, essa já é uma leitura minha. É uma média, só que ele não é contável, eu acho. Ele não é contável por unidades, ele não é contável por métricas que pode ser equivalente uma da outra metricamente. Por exemplo, uma hora utilizada para fazer um vestido ou uma hora utilizada para fabricar uma bomba é sempre uma hora de trabalho. É, e não é, né? Sim, porque sempre. Aqui eu vejo só como metáfora, não consigo, tipo, ver que é uma hora mesmo, sabe? Porque eu tô, o tempo socialmente necessário, ele vai mudando à medida que tem a reprodução do capitalismo muda. Então, assim, o tempo socialmente necessário é sempre um parâmetro abstrato. Sim. Que quanto mais o cara faz, mais o tempo aumenta ou diminui, mais o tempo se Mas ele vai falar se isso coisa. Que muda. Acho que, tipo, você, não sei se você tá vendo, em relação, por exemplo, ao desenvolvimento das forças produtivas, você fala. Então, ele vai falar isso um pouquinho mais pra frente. É, isso aí é da taxa de mais valor relativo e taxa de mais valor não absoluto. Sei se não, ele não, também não, é nessa mercadoria. Forma. Não, é. Não, fazer mas no sentido de que o desenvolvimento das tecnologias e o incremento da produtividade do capital fixo, ele altera a necessidade de trabalho. Nesse sentido, essa variação de taxa de mais valor relativa é o que acaba por determinar se uma mercadoria exige mais trabalho ou menos trabalho. Quanto maior o desenvolvimento da tecnologia, menos trabalho necessário na mercadoria. Então, esse valor que se pauta no trabalho médio, ele nunca é fixo, ele nunca vai ser fixo. Então. Por isso que realmente concordo que ele deve ser encarado como metáfora mesmo. Que ele mas, é sempre variável. Então mas, ele é como se fosse, na verdade, uma fórmula abstrata. Uma fórmula que é um X, e esse X é variável. O que eu queria dizer. E ele fala também em relação ao tempo, tipo, por exemplo. Enquanto você produzir uma camisinha uma hora, desenvolve coisa produtiva, aí agora você produz 6 camisas. Cada camisa Sim. tem, tipo, um sexto de hora. Sim, e aí, tipo assim, o pau tá torando, na verdade. O pau tá torando. Tipo, só tem comida barata hoje, alguma coisa, porque o mundo inteiro tá produzindo e o pau tá torando. Sim. Mas não é. O que eu queria só, tipo, colocar ênfase aqui é que não tem uma hora, igual alguns lê. Tipo, não, alguns lê uma hora como se fosse uma hora. Sim. Mesmo assim, sabe? Isso pra mim é representação, na real. É, tipo uma espécie de representação que ele que não faz. Não pode ser, você não consegue medir, porque tá todo Sim. mundo fazendo, não tem como. O tempo social médio, ele tá estourando. Não dá. Então, é só deixar claro isso, que isso é uma leitura própria minha, eu acho que vocês concordam, então... Sim, sim. Acho que é a leitura comum aqui. Eu trabalho com... Vamos ver. O trabalho que compõe o valor não conta senão como puro dispêndio de tempo de trabalho, sem consideração pela forma específica em que o tempo foi dispendido. A esta forma de trabalho, no qual se abstrai de todas as formas concretas que lhe digam respeito, Marx chamou de trabalho abstrato, que é onde a crítica postone e alguns críticos de valor bate, né? Os valores das mercadorias não são, então, outra coisa senão cristalizações dessa geleia que é o trabalho humano indiferenciado, que é a mesma coisa que o trabalho humano abstrato. Esse é o duplo caráter da mercadoria, tá uma nota aí, né? Uhum. Geleia, cristalizações, condensações, trabalho humano condensado, trabalho humano cristalizado, essa forma geleica... O valor, que não deverá confundir-se com o valor de troca, é uma quantidade determinada de trabalho abstrato contido numa mercadoria. O valor é uma quantidade determinada de trabalho abstrato contido numa mercadoria. Isso é o valor. A mercadoria é, assim, uma unidade do valor de uso e do valor, bem como do trabalho concreto e do trabalho abstrato que a criaram. Nesse contexto, não se fala do trabalho que o indivíduo concreto empregou efetivamente para produzir sua mercadoria. Né? É aquela famosa pergunta quando você está falando do Marx, que é o tempo socialmente necessário para fazer. O cara fala assim, então eu vou demorar 30 horas para fazer uma camiseta e vai custar caro para caramba. Não, porque é socialmente necessário, é socialmente necessário médio. Se uma hora é suficiente para fazer um vestido em condições médias, então o respectivo valor é de uma hora. É sempre abstrato. E o produtor que emprega em uma hora e meia será remunerado somente por uma hora de trabalho. Porque é aquele negócio da força de deslocamento, né, na física. Tipo assim, se eu preciso de 30 newton para empurrar. Sem empurrar com 150, o 30 newton já vai empurrar. Vai dar um a mais, né? Não é que você está empurrando com 150. Você está empurrando com 30 mais 120. É diferente. E como se o 120 tivesse tipo sobrando. É, ele tá meio... Como é evidente, não se trabalha duas vezes para produzir uma mercadoria. Executando-se uma vez trabalho concreto para produzir um valor de... Não, isso aqui não precisa. O trabalho abstrato, né, o trabalho enquanto tal, só conhece diferenças quantitativas. Umas vezes trata-se de trabalhar uma hora, outras vezes trata-se de trabalhar 10 horas. Os trabalhos mais complexos contam como uma forma multiplicada do trabalho simples. Uma hora de trabalho de um trabalhador muito especializado pode valer 10 horas de trabalho de um servente ou ajudante. Essa contabilidade produz-se automaticamente dentro da vida econômica. Trabalho abstrato e valor que ele cria nada tem de material e de concreto. Antes são estritamente abstrações sociais. O tecido fabricado pelo trabalho concreto do tecelão é visível, mas o trabalho abstrato que o mesmo tecido contém não pode exprimir-se diretamente. Só para pontuar nesse ponto, que eu acho que o conceito... Esses conceitos são importantes, tá ligado? Até porque formam as bases, né, da conformação da mercadoria. Né? Só pontuei aqui. O valor de uso de um objeto consiste na sua capacidade de satisfazer uma necessidade humana, projetando-se como valor próprio e incomensurável. O valor de troca, por sua vez, determina-se quantitativamente, sendo comensurado pelo seu valor, ou seja, pela quantidade de trabalho necessário para a sua produção. As mercadorias são, portanto, equivalentes, na medida em que podem ser comparadas pelas grandezas de seu valor, que variam apenas quantitativamente. Trabalho abstrato igual a trabalho humano indiferenciado. O valor é, portanto, uma quantidade determinada de trabalho abstrato contido numa mercadoria. Ela é uma unidade do valor de uso e do valor, bem como do trabalho concreto e do trabalho abstrato que a criaram. Este valor não é quantificado assim pelo trabalho concreto, mas pelo trabalho abstrato, determinado pelo trabalho médio necessário para sua criação. Nessa linha, tá certo? É, perfeito. Tá, só pra gente definir alguns pontos, bases, assim. O valor que cria não tem existência empírica. É essa que é a pegada da crítica do valor. E... Uhum. O valor que cria não tem existência empírica. Antes existe na cabeça dos homens que vivem numa sociedade em que os bens tomam habitualmente a forma mercadoria. Isso é uma nota do Marx. É somente o valor enquanto substância comum das mercadorias que as torna suscetíveis de serem trocadas, precisamente porque as torna comensuráveis. Porém, essa substância comum, o tempo, o trabalho abstrato, é uma abstração que não pode manifestar-se, né, adquirir uma forma sensível, senão de modo indireto, nas relações de uma dada mercadoria com outras mercadorias. Nada se diz quando se afirma que 20 metros de tecido valem 20 metros de tecido. Mas pode exprimir-se o respectivo valor no valor, no valor de uma outra mercadoria. É por isso que aquele esquema do sujeito, que a gente fala do sujeito moderno, ele está muito ligado à forma mercadoria. Essa coisa de, tipo, eu me identifico pelo outro. Eu me reconheço pelo outro, ou eu tenho meu valor pelo outro. Que e essa coisa de se reconhecer no outro vai relacionar até com a interpelação da ideologia, né, também. Sim. O voto certo. Que precisa, né, não é nem que precisa, é porque só forma assim, né. Uhum. Não tem como eu parte de mim. É, também é de qualquer jeito, forma mais simples, né, velho. Você chega... Qualquer lugar você fala assim, ah, eu sou foda, é brincadeira, mas fala assim, nossa, eu sou um cara muito bom. Eu acho, nossa, eu sou um cara muito gente boa, assim, legal pra caramba. Isso, talvez não serve pra nada, velho, assim, não vai. É, sozinho isso não tem valor. É, e nenhum. Não fala nada. Não quer dizer nada. Porque, na verdade, o que vai determinar o que vai determinar a sua percepção de si mesmo é a visão do outro, né? Tanto que em cada meio você se percebe de uma forma. Então isso, sim, varia conforme o contato, conforme o círculo social, eu acho que a percepção sobre si varia, sim, né? E aqui eu acho... Que... E tem, quem também fala muito disso é naquele... O Real Virtual do Zizek, cara. É um vídeo. É um vídeo de acho que 1h04, mais ou menos, que ele fala muito, muito disso mesmo. Tipo, ele fala que tipo, você nunca se relaciona com você mesmo, você sempre constrói uma imagem de si mesmo e é com ela que você se relaciona, e que você nunca se relaciona com as pessoas. Você se relaciona com a imagem que você constrói das com pessoas. O ideal do... Ah, é aquele esquema do quadro germaniano lá do lado dela, que tipo, é o eu, pra o meio, o você, outro, o grande outro. Pra se relacionar com você, você constrói uma imagem que seja aceitável. Especialmente aceitável. Sim. Mas... Que é que você geralmente se determina pelo ideal do eu, né? É, você, que é projetado, né, pelo outro. E nessa, é, nesse é, vídeo, é, ele fala que o real é o virtual. Que é aquilo que você falou ontem. Então, mas só voltando agora no aspecto da mercadoria, tem um ponto no Capital que isso fica bem claro, que é quando ele compara as grandezas equivalentes, né? E aí faz vários pontos lá. Um casaco é igual a dois... É, X mercadoria é igual a Y mercadoria. É, sim, é ele coloca várias grandezas diferentes para determinar que uma mercadoria vai ser sempre comparável à outra. É, porque o valor ele é sempre determinado quantificável, não importa a qualidade. Porque isso é só na questão do valor de uso. O valor de troca e o valor vai ser sempre determinado por uma grandeza qualitativa. Tanto que a fórmula é essa. É tipo, X de mercadoria igual a Y de mercadoria. Então, tipo, eles só sempre mercadoria. Aí ele coloca exemplos. Aí ele coloca exemplos. É que ele começa com o simples, né? Porque ele vai definir o dinheiro no final. Mas é bem isso. Cara, tipo, e acho que isso é nítido, né? Por isso que fica nítido essa questão, assim, da dialética hegeliana de partir da... Da abstração, de partir da abstração para o conceito, né? Não, porque ele sempre parte de uma fórmula inicial para então buscar uma representatividade prática, mas é isso apenas como demonstração e não como, tipo, ó, eu estou partindo do prático para demonstrar a teoria. Não, ele determina a teoria para então, ó, eu represento a minha teoria nesses pontos práticos aqui, mas eles são só demonstrações para mostrar que as minhas delimitações teóricas funcionam. É, uma coisa só pra dar uma palhinha do negócio do Joelton. O Joelton vai usar esse texto, vamos dizer, ele vai usar esse texto junto com o Debord, que o Debord falou assim, ó, na sociedade moderna do espetáculo, não são as pessoas se relacionam com imagem, mas as pessoas se relacionam mediadas pela imagem, né? Que a imagem é que dá a passagem. E no Zizek, no mapa da ideologia, como Marx inventou um sintoma, isso aqui é claríssimo. Claríssimo. Tipo, é quase a mesma coisa que eles usam. Assim. Por isso que a tentativa do Joelton de promover esse diálogo entre o pessoal do Nova Crítica do Valor e o Zizek é, não, tipo, não é viagem, não é viajado. Apesar do Zizek meio não negar... certo ponto, não considerar muito esses caras, esses caras também não considerar o Zeke, mas dá pra fazer, velho. Eu acho que daqui pra frente esse caminho eu acho que vai ser muito foda pra tentação. Pra o diálogo entre a crítica do valor, nova crítica do valor e o Zeke, né? Que eles estão muito próximos sem saber, sabe? Aí ele vai falar um pouco do valor relativo e valor equivalente, né? Que é quando duas mercadorias estão juntas. Um valor se manifesta no mercadoria, no valor no corpo da outra, e a outra se manifesta no corpo de um, valor relativo equivalente. O valor é equivalente à fórmula que a gente falou, X mercadoria A igual a Y mercadoria B. E depois ele vai falar da forma desenvolvida, né, até chegar na forma universal. Trabalho, vamos ver. Entretanto, é verdade que não existem apenas duas mercadorias. Os mesmos 20 metros de tecido podem igualmente trocar-se por quantidades determinadas de todas as outras mercadorias, chegando sim à forma, valor total ou desenvolvido. Né? 20 metros de tecido é igual a um fato, ou 10 libras, ou 10 libras de chá, ou 40 libras de café, ou 2 onças de ouro, ou meia tonelada de ferro, que é a desenvolvida. É igual no Capital lá que ele faz a fórmula e compara as grandezas. É, que ele vai passando, né? É equivalência das grandezas de valor. Inteiro, ele usa muito a primeira seção do Capital, tipo, muito mesmo, citando, mesmo quando não é citando, a forma dele escrever é muito semelhante. Não, mas e é a escola, né? Muito pra bom, mim é basicamente é uma comentação. A escola, né, da crítica do valor que assim, que curte. É, então. Mas pra mim esse isso primeiro, é muito massa. Esse cara. Segundo capítulo é basicamente uma comentação da primeira sessão mesmo. Sim, pra sim, muito bem feito também. Muito bem feito também. E muito bem feito. Pra determinar alguns conceitos básicos, né? Esse, sinceramente, uma releitura, quando eu tava lendo esse segundo capítulo aqui, eu pensei, cara, pra quem não leu o Capital ainda, isso aqui é uma bela obra de introdução, assim, pro cara se situar, sabe? Ou mesmo que leu, tipo, pra resgatar, pra quem, como ele fala, que realmente achou difícil na primeira sessão, isso aqui é muito bom pra tentar bastante. Pegar mesmo. Aí o problema. A forma valor total desenvolvida, ela funciona de maneira difícil, porque assim, se eu tenho uma mercadoria que ela relaciona com todas, toda vez eu tenho que ficar fazendo essa conta. Uhum. Então toda vez que eu troco, muda a minha mercadoria, eu tenho que fazer a conta de novo, balançar de novo. Então, portanto, o Marx quer tentar fazer daí uma forma geral, né? Pra que fazer essa forma de valor geral, né? Essa forma de valor, talvez, universal, né? Porque pra ter um terceiro elemento que seja comum a todos e já não precisar fazer essa conta toda hora. E pra aumentar, vamos dizer, a circulação do... a rotação, né? Cada mercadoria exprime agora seu valor por intermédio da respectiva 31, para a respectiva igualdade com o tecido. E dessa maneira manifesta também a igualdade quantitativa de todas as mercadorias que se trocam por 20 metros de tecido. O tecido, agora tomado como equivalente geral, tornou-se imediatamente trocável contra todas as outras mercadorias. Ele faz uma nota. A sua forma corpórea passa por encarnação visível, por crisálida social universal de todo o trabalho humano. Né? Essa forma de valor geral é como se você pegar entre uma delas uma mercadoria e fazer essa mercadoria ser um equivalente geral. Uhum. A gente não está falando de dinheiro ainda, mas é a mercadoria que seja um equivalente geral. É tipo o passo anterior ao dinheiro. É o anti-dinheiro. É um exame. Um passo antes do dinheiro. E é exatamente a maneira como ele usa no Capital. Ele faz o tópico da forma valor equivalente geral e tal. Sim, pra depois que ele vai falar. Primeiro ele começa. Então vou recapitular. Forma mercadoria, duplo caráter da mercadoria e a mercadoria em si, essas coisas. A forma de valor, ou o valor de troca entre duas mercadorias. Então a forma de valor relativo e a forma de valor equivalente. Depois ele passa a fazer uma em comparação com várias, que é a forma de valor desdobrada. E aí ele estabelece tipo uma em várias e uma em várias para todas. É tipo, generaliza tudo para ficar a forma de valor geral. Zé. Oi. Quer concluir? O que isso? Eu só ia trazer sinteticamente isso que a gente estava falando até agora. Então fala aí. Pelo relatório, e aí a gente já parte disso. A forma valor total, dada pela sequência de comparação de valor, sempre é incompleta, uma vez que aparecem constantemente novas mercadorias. Dessa maneira, cada mercadoria tem uma forma de valor relativo, diferente de qualquer outra mercadoria. Mas é possível converter essa fórmula numa forma mais simples, e as mercadorias agora exprimem seu valor por um terceiro elemento, estabelecendo-se assim um equivalente geral, obtendo-se então a forma de valor geral. É isso. Vai chegar ainda depois. Não chegamos na forma dinheiro ainda, mas... É. Aí ele falou assim, ó, de fato, página 30 e sei lá. De fato, os marxistas não viram nada de explosivo nessas páginas, em que, à primeira vista, Marx se limita a resumir o fundamento que a sua teoria tem em comum com a economia política clássica antecede. Mas se a teoria do valor em Marx não fosse mais do que a doutrina do valor trabalho, né, que é Davi Ricardo, não se poderia compreender por que motivo o próprio Marx considera precisamente a sua teoria do valor uma mais importante de suas descobertas. É, nota 15. Nota 15, perdão. Agora, eu acho que eu pulei a parte do dinheiro, né, que é a universal, que é a parte que você usa a mercadoria como equivalente geral, e para finalizar ela e para girar ela, para se comensurar mesmo, você tem que esvaziar o valor de uso da mercadoria e transformar ela completamente em valor de troca, que é o que acontece com a moeda. Uhum. É só esse esqueminha. Por economia política clássica, Marx entende o desenvolvimento teórico começa em França, sobretudo em Inglaterra, no final do século XVII, para atingir depois seu ponto alto com Adam Smith e David Ricardo. Marx reconhece em um certo valor científico ao passo que depois de Ricardo, a economia política teria se tornado apologética e vulgar, como ele chama. Contudo, a dívida teórica de Marx relativamente à teoria clássica é muito mais reduzida do que alguns marxistas e certos antimarxistas como Joseph Schumpeter acham conveniente admitir. Schumpeter é o cara clássico das faculdades de ecologia, viu? Então, com nota explicativa ainda, esse livro é do caralho, velho. É real. Eu não sei como não tem a tradução brasileira. Nossa, e também tem, né, isso demonstra um pouco um sintoma do que o marxismo no Brasil sofre, né? Do quem que manda na teoria, qual que é a teoria que prevalece, sim, sobre as outras. Sim, com certeza. Quem são, né, os chefes editoriais, quais são as intenções dos chefes editoriais, de chefes de revistas, de departamentos, né? Talvez por ele ser velho e não querer admitir que se revisar e se atualizar é importante, acaba por irresponsavelmente barrar todos os próximos da próxima geração, né? Isso é foda. Bom, ele vai começar hoje. De fato, o capítulo sobre a mercadoria contém uma parte final, que de modo algum enigmático se intitula O caráter fetiche da mercadoria e o seu segredo. É aí que ele vai fazer a ponte para o segundo tópico desse segundo capítulo. Marx retira aí algumas consequências daquilo que foi estabelecido ao longo das páginas precedentes. Nas quatro primeiras páginas desse subcapítulo, que tem na edição da Boitempo umas 10 páginas, né, utiliza as seguintes expressões: segredos, sutilezas metafísicas, argúcias teológicas, misteriosos, caprichosos, forma bizarra, caráter místico, caráter enigmático, quiproquó, forma fantástica, região nebulosa, enigma, hieróglifo, misticismo. Torna-se evidente que para Marx a mercadoria não é algo propriamente banal, mas bem pelo contrário, um objeto que desafia a compreensão em termos comuns. Chama-lhe uma coisa sensível ou supersensível, na qual as relações entre os homens se apresentam como coisas, e as coisas como seres dotados de vontade própria. Aí ele faz uma citação, né? O que há de misterioso na forma mercadoria consiste simplesmente no fato de ela devolver aos homens a imagem dos caracteres sociais, caracteres sociais do seu próprio trabalho, como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como qualidades sociais que essas coisas possuíam na riqueza. Na produção mercadoria... O fetichismo reside desde logo no próprio fato de a atividade social tornar uma aparência de objeto na mercadoria, no valor e no dinheiro. Contudo, os homens não têm consciência dessa aparência, produzem-na sem o saber, com seus atos de troca, os quais se impõem constantemente como se for uma lei natural, o tempo de trabalho somente necessário, enquanto o elemento regulador. Tá vendo? Eu acho que natural e espontâneo fica um negócio meio até irônico, sabe? Aonde? Começo da 33. E contudo, os homens não têm consciência dessa aparência, produzem assim o saber com seus hábitos de troca, nos quais se impõem constantemente, como se for uma lei natural, que deve ser trabalho socialmente necessário enquanto elemento regulador. É, eu acho que é bem esse aspecto, assim, de que... É, torna-se algo que parece imanente mesmo, imodificável. Tanto que hoje não tem, principalmente hoje, né, que eu acho que é a forma mais, talvez por uma questão óbvia também, a forma mais evoluída do capital, né, mais consolidada, você não tem uma indagação, eu acho que entra nessa questão do sintoma do Brasil, de tipo, você não tem produção forte de conteúdo mesmo, de crítica do valor e tudo mais, não tem essa indagação tipo, ah, mas por que que a gente troca mercadoria dessa forma, por que que o trabalho é assim, é assado, porque as trocas são mediadas por dinheiro, não tem essa contestação, o negócio corre solto, né? Como se fosse natural mesmo. Uhum. E aí você tem que ir no barco, né? Tem que seguir jogar o fluxo. Game. Tem que seguir o fluxo. Ó. Dito de outra maneira, um primeiro significado do termo fetichismo é o seguinte. Os homens põem em relação os seus trabalhos privados, não diretamente, mas somente numa forma objetiva, sob uma aparência de coisa, a saber, como trabalho humano igual, exprimido num valor de uso. Contudo, não o sabem e atribuem os movimentos de seus produtos a qualidades naturais dos mesmos. Ok. Fetichismo é uma palavra portuguesa, tá ligado? Né? Sim, a gente conversou sobre isso. É no final dessa primeira partinha mesmo, da página 33. Tá. É porque eu acho que essa questão do fetichismo, ele até coloca, né? O fetichismo é o centro de toda a crítica que Marx rige os fundamentos do capitalismo. Então acho que essa parte do fetichismo é importante. Sim. Eu queria citar essa definição do fetichismo indireto mesmo. É, o que deu pra perceber até agora, nessas 10 páginas que a gente leu e mais o primeiro capítulo, que para a nova crítica do valor, a primeira seção e principalmente o 1.4, né, 1.4, né, o caráter fetichismo da mercadoria, ele é o núcleo central da preocupação da nova crítica do valor. Só com o fetichismo, teoria da ideologia, forma mercadoria, forma valor, valor abstrato, trabalho abstrato, essas coisas, as categorias abstratas, é que se pode fazer uma crítica radical pela via do Marx. Então essa é a preocupação. Marx compara explicitamente o fetichismo da mercadoria ao fetichismo religioso, né? É uma palavra portuguesa, né? É uma palavra brasileira, inclusive. Quando os índios vieram aqui, os portugueses se relacionavam com os deuses na forma de fantoches de coisas. Isso chamava fetiche, né? Então, e absorveu. Depois voltaram para a Europa, absorveu, e aí começou a se usar a palavra fetiche na França e tal. Isso tem a ver com o que ele fala bastante na ideologia alemã? Ele tá falando agora? Ou não? Tem um pouquinho, cara. Só que não tava muito claro ainda, né? 30 anos antes, sim. Mas tem, sim. A ideologia alemã é um texto também importante pra esses caras. O Robert Kurz tem um livro que chama A Ideologia Anti-Alemã. Eu acho que ele vai fazer uma leitura... Eu não sei, mas acho que ele vai fazer uma leitura de ideologia alemã. Os marxistas tradicionais, tanto quanto os não marxistas, quando não preferiram simplesmente ignorar essa temática marxiana ou liquidá-la, quase sempre interpretaram o fetichismo como uma mistificação, no sentido de que a estrutura real da produção capitalista produz necessariamente representações falsas que lhe escondem o verdadeiro aspecto. Aquele primeiro sentido de ideologia que o Diogo assumia e que em duas reuniões aqui ele já... Que é o que ele usa muito na ideologia alemã, velho. Sentido de ideologia de imagem falsa, não sei o quê. Mas é mais, a lei, né? É que na verdade, antes eu percebi a ideologia como a construção de um discurso falso, né? Mas na verdade é a construção de uma verdade. Hoje eu penso assim, porque, querendo ou não, por exemplo, assim como o liberalismo é uma ideologia, o marxismo é uma ideologia também. Sim. Na medida que constrói uma verdade particular. E o problema é que, tipo, cria verdade, não é que não tem mais verdade. É que cada... Essa é uma tese do Badiou. Que cada ação e cada engajamento em alguma coisa, numa ideia, por exemplo, numa ideia, cria uma verdade. Então nós, tipo, a gente tem um mundo cheio de verdade, não um mundo que não tem mais verdade. Sim. E só porque, tipo, o liberalismo cria uma verdade, o liberalismo é uma ideia. E o comunismo também. Só que... só porque o liberalismo cria uma verdade e o comunismo cria uma verdade, as verdades elas não são comparáveis. A hora que você compara elas, você está caindo dentro da lógica de uma verdade abstrata, que sempre tem, que uma verdade tem que prevalecer da outra e tal, não sei o que. Não tem problema ter duas verdades e três verdades, até porque a verdade é de uma ideia. Ninguém vive de uma ideia só. Aí eu penso também que a verdade ela é sempre precária, né? É algo que se estabelece de forma absoluta, mesmo que o absoluto, pelo menos a priori, assim, é inapreensível, né? Oh, é, para Marx, o vetismo não é apenas uma representação invertida da realidade, mas uma inversão da própria realidade. Aí ele fala, nesse sentido, a teoria do fetismo é o centro de toda a crítica que Marx dirige aos fundamentos do capitalismo. É, eu coloquei, até, eu coloquei na nota aqui até em destaque. A teoria do fetichismo é, pois, para a crítica do valor, o centro de toda a crítica que Marx dirige aos fundamentos do capitalismo. Aí, né, para finalizar, muito além do uso explícito da palavra fetichismo, o conceito de fetichismo como inversão atravessada de toda a crítica da economia de Marx encontra os seus antecedentes nas obras filosóficas da juventude. O caráter fetichista da sociedade capitalista não é um aspecto secundário. Ela antes é a sua própria célula germinal. O fetichismo, de fato, para os homens, as suas próprias relações de produção tomarem uma figura como coisa material, escapando ao seu controle. Independente da sua atividade individual consciente. Manifesta-se em primeiro lugar no fato de os produtos do trabalho dos homens tomarem universalmente a forma de mercadoria, na mercadoria. Longe de ser uma superestrutura pertencente à esfera mental ou simbólica da vida social, o fetichismo reside nas próprias bases da sociedade capitalista e impregna todos os seus aspectos. Pode-se, de plano direito, falar de uma identidade entre a teoria do valor e a teoria do fetichismo, em Marx. O valor e a mercadoria, longe de serem esses pressupostos neutros que falávamos inicialmente, são categorias fetichistas que dão fundamento a uma sociedade fetichista. Para Marx, o homem moderno, cuja atividade reveste a forma de uma mercadoria ou se representa num valor, corresponde ao selvagem que adora um ídolo de madeira. A um quilo de batatas comprado no supermercado. E um quilo de batatas comprado no supermercado não é mais racional do que um totem. A categoria do fetichismo, originalmente tomado de empréstimo à história da religião, surge como muito mais capaz que todas as doutrinas econômicas acadêmicas de explicar, pode, né, as crises financeiras contemporâneas. Convém, portanto, regressar à análise marxiana da mercadoria e pôr em relevo o caráter fetichista da mercadoria enquanto tal, nota 22. Muito louco, essa é a primeira parte. Nossa, não, tem muita coisa incrível. Tá lendo? Pode ler? Pode ler. Não resta qualquer dúvida de que para Marx a mercadoria enquanto tal constitui uma categoria fetichista. Vejamos mais algumas citações tiradas de diferentes obras. No processo capitalista, cada elemento, mesmo o mais simples, como por exemplo a mercadoria, é já uma inversão que faz desde logo aparecer relações entre pessoas como propriedade das coisas e como relações das pessoas às propriedades sociais dessas coisas. Na contribuição, lê-se que a oposição entre a mercadoria e a moeda é a forma abstrata e geral de todas as oposições contidas do trabalho burguês. Isso na contribuição à crítica da economia política. Uhum. Nos resultados do processo de produção imediato, Marx considera que a base sobre a qual se apoia o fetichismo em economia política reside logo no fato de se tratar de uma específica relação de produção, no seio da qual o produto surge em si e por si como uma mercadoria aos olhos dos próprios implicados na relação. Finalmente, no terceiro volume do Capital, Marx resume assim o seu pensamento. para as categorias mais simples do modo capitalista de produção e mesmo para a produção mercantil, para a mercadoria e o dinheiro, demonstramos já a mistificação que transforma as relações sociais, as quais na produção os elementos materiais da riqueza servem de substratos em propriedades entre os próprios dois e que mais manifestamente ainda transformam em coisa a própria relação de produção. Nesse mesmo terceiro volume, Marx especifica: toda a determinação do valor e a regulação do conjunto da produção pelo valor resultam dos dois caracteres acima precisados, do produto enquanto mercadoria ou da mercadoria enquanto produto capitalista. Para além disso, a mercadoria e a fortiori, no sentido forte. A mercadoria enquanto produto do capital inclui já a reificação das condições sociais da produção e a subjetivação dos seus fundamentos materiais, uma e outra característica do modo capitalista de produção. Então, começando agora a segunda parte, a abstração real. Ele vai começar falando do caráter, do duplo caráter da mercadoria, né? Enquanto a mercadoria tem um valor de uso e um valor, né, que é representado pelo valor de troca. Então, ele já começa, o Anselmo Iago já começa falando que isso é uma contradição. Então, cadê? A mercadoria contém em si mesma a contradição que vem à luz do dia na respectiva relação da troca com uma outra mercadoria. Porque ele vai falar assim, ó, uma mercadoria em si, uma mercadoria sozinha, ela não dá para ver o fetichismo. O fetichismo constitui só na troca. Então, o fetichismo aparece só na relação. Seu valor de uso, seu valor não existem basicamente um ao lado do outro. Antes, entram numa relação de conflito. A oposição interior a cada mercadoria não se pode exprimir senão constituindo dois polos. Torna-se uma posição exterior, uma relação entre duas mercadorias, das quais uma conta apenas com o valor de uso e a outra, né, o valor equivalente relativo, apenas com o valor de troca. É por isso que é difícil de compreender e é por isso também que nela se encontra já encerrado todo o segredo do modo de produção capitalista. O desenvolvimento dessa forma é também o desenvolvimento dessa oposição interna. Na forma valor, o trabalho abstrato contido numa mercadoria manifesta-se no corpo de uma outra, no valor de uso dessa outra mercadoria. Mas a igualização do produto do trabalho com uma outra mercadoria, na qual se exprime imediatamente o trabalho social, não é de maneira alguma um processo inocente ou procedimento puramente técnico. Trata-se antes de uma inversão. Uma inversão, da qual Marx enumera as três manifestações mais importantes, logo na análise da forma valor simples. O valor de uso torna-se a forma fenomênica do seu contrário, o valor. De uma coisa sensível, o corpo de uma mercadoria representa uma coisa sobrenatural, suprassensível, puramente social, o valor. Essas inversões que ele vai jogar agora, né? O trabalho concreto torna-se a forma fenomênica do seu contrário, do trabalho humano abstrato. O trabalho abstrato, que não criou o tecido, mas sim o valor do tecido, utiliza para exprimir esse valor o trabalho concreto do alfaiate que fez o fato. Isso é o que ele está falando aqui, chama abstração real. Vai chegar. Nesse sentido, né, o trabalho do alfaiate é o equivalente imediatamente trocável com todas as outras mercadorias. Por fim, né, a terceira, o trabalho privado torna-se aí a forma do seu contrário, torna-se trabalho sob forma imediatamente social. Essas três inversões que ocorrem, essas três inversões fetichistas que ocorrem, é importante frisar. O valor de uso se transforma em valor. O valor de uma mercadoria se manifesta no valor de outra mercadoria. O trabalho concreto se transforma em trabalho abstrato. O trabalho concreto, material, empírico, contribui para a formação de um trabalho abstrato contabilizável. E o trabalho privado, o trabalho concreto privado, se transforma em trabalho socialmente necessário. Qual que é a primeira, perdão? O valor de uso transforma no valor. Um valor. Que é expressado no valor de troca. É que, na verdade, esse valor é o valor abstrato. É que não usa como valor abstrato, não fala valor. Então, o valor de uso se transforma em valor abstrato, que é contável pelo valor de troca. O trabalho concreto transforma o trabalho abstrato, que é contável pelo trabalho, a quantidade de trabalho abstrato. E o trabalho privado se transforma em trabalho socialmente necessário, que é contado pelo tempo socialmente necessário. Sim. Por isso que o imposto de pé tempo trabalha em dominação social, porque ele tá ligado nessas três versões. E tudo tem a ver, né? Se o trabalho privado transforma num trabalho socialmente necessário, que é medido pelo tempo socialmente necessário. Sim. E o trabalho concreto, um trabalho abstrato, que é contado por uma quantidade de trabalho. Muito louco. Sustentar um cara como ganhador, né? Entendi o que ele foi fazer na feira. Ó. Mano, você viu que a fé vai ter catraca? Não. É da USP, a fé? Sim. Economia da USP. É, economia, administração, contábeis e tal. Nossa. É. A mercadoria é, portanto, a unidade de duas determinações da mesma coisa. Determinações essas que não são simplesmente diferentes, mas das quais uma exclui a outra. O valor de uso é contrário do valor. O trabalho concreto é o contrário do trabalho abstrato. E o trabalho privado é o contrário do trabalho social. Assim, a mercadoria contém um conflito perpétuo e dinâmico. Ela tem, portanto, de procurar formas que permitam a essas contradições existir sem a fazerem explodir imediatamente. Na forma valor, uma mercadoria serve para exprimir de modo sensível o valor de uma outra mercadoria. De modo sensível. Isso significa que a forma concreta de mercadoria, o seu valor de uso, o seu corpo sensível, encarnam a qualidade supersensível de uma outra mercadoria. Contudo, os sujeitos atribuem à mercadoria como se fosse uma qualidade natural, o fato de ela ter um certo valor ou outro valor. Os sujeitos não executam conscientemente tal processo, e por trás das costas dos sujeitos, e é por trás das costas dos sujeitos que acontece tal inversão, na qual o objeto concreto e sensível não conta senão como encarnação do valor abstrato do sensível. Na inversão que caracteriza logo a mercadoria singular, o concreto torna-se um simples portador do abstrato. O concreto só tem existência social, né, na medida em que serve para o abstrato, para que o abstrato dê a si mesmo uma expressão sensível. Por isso que as estruturas abstratas é o canal. Né? Porque, tipo, quem faz as estruturas abstratas é o concreto. Só que o concreto faz as estruturas abstratas que as estruturas abstratas, vamos dizer, categorizam e nomeiam o concreto. Então, tipo, isso que fica meio complicado, mas uma dúvida assim, tipo, ela, o concreto faz ela pra ela refazer o concreto? Como se fosse. Pra ela usar, vamos dizer, a coerção do abstrato no concreto. Não. O concreto existe. Normal, vai fazer de qualquer jeito. Territorialização. Ela, na verdade, ela é como se fosse uma captura. No sentido que, tipo, o Deleuze faz. Captura do abstrato? Não, o abstrato captura o concreto. Só que quem cria o abstrato é o concreto. Quem cria o abstrato é o concreto? É, porque é das práticas sociais e materiais que se cria uma estrutura abstrata que captura o concreto pra si. Sim. Dá a impressão que é o abstrato que cria o concreto. Sim. Essa é a pegada dos caras. Legal. É que eu tenho a impressão de que o abstrato determina o concreto. Mas depois. Entendi. Tá. Porque da onde sai esse abstrato? A gente parte do concreto depois pra determinar o abstrato, e aí o abstrato acaba determinando o concreto. É tipo dialética hegeliana mesmo. Sim, porque assim, por exemplo, o concreto, ele não tá objetivado, ele não tá nada, porque ele é só concreto. Sim. Só que ele faz, ele cria o abstrato, ou seja, ele abstrai, ele faz a abstração, e essa abstração passa a regir o concreto. Então, tipo assim, todo mundo trabalha. Por isso que vamos voltar à tese. Índio trabalha? A teoria marxista. Trabalha. Trabalha por quê? Porque tem a prática de reprodução de si. Sim. Ou de sobrevivência. Atividade produtiva serve como trabalho nesse caso. Sim, trabalho concreto. Só que essa atividade produtiva não deixa... A diferença que o manifesto contra o trabalho faz questão Sim. de pontuar. Só que tipo, essa atividade produtiva não deixa abstrair o trabalho para virar um trabalho abstrato, concreto, Sim. que determina. Então, tem trabalho, mas não tem trabalho abstrato. É até bom você falar isso, porque mais para frente ele vai falar dessa questão do trabalho concreto e do trabalho abstrato e vai demonstrar que o trabalho abstrato, nesse sentido que ele trabalha, só é possível numa sociedade capitalista. Não que o trabalho não tenha existido em outras sociedades, mas que essa forma de trabalho abstrato, baseado no tempo empregado numa mercadoria, como forma de produção de valor ou de determinação do valor, só existe na conformação do modo de produção capitalista. Então esse que é o problema. Então a gente tem dois problemas nesse negócio de trabalho existe e não existe na sociedade não capitalista. Que é a questão do... A pergunta talvez seria, existe trabalho abstrato? Né? Sim. Porque a sociedade diz, não deixa abstrair. Então, sempre a atividade produtiva vai ser a atividade produtiva. Não vai ganhar nada. Enquanto que aqui, abstrai para o trabalho abstrato, que vai mandar, tipo, ela vai nomear o trabalho concreto material que foi também. Sim. Como quantidade de trabalho abstrato. Então, o trabalho concreto, ele vira quantidade de trabalho abstrato. Vira trabalho concreto. É, e ele até comenta algo no sentido de que o trabalho abstrato é justamente determinado pelo... Falou, irmão. É justamente determinado pelo dispêndio de tempo na produção da mercadoria. E que isso antes não era levado em consideração em outras sociedades. Porque não tinha essa de, um estabelecimento ainda que abstrato de quanto tempo foi empregado naquela mercadoria... E quanto tempo de trabalho foi necessário para que aquela mercadoria fosse produzida. Não, tanto que não existia uma forma de equivalência, não existia uma forma de dinheiro para determinar isso e estabelecer um equivalente entre as mercadorias. As mercadorias se determinavam por si mesmo e não pela valorização do trabalho abstrato, mas talvez pelo próprio valor de uso que era determinado na relação particular. Porque, principalmente no escambo, a troca era determinada por, vamos dizer assim, eu preciso de uma galinha e você precisa de um filete de couro. E aí essa troca é baseada pela questão da necessidade em cima do valor de uso. E nada a ver o trabalho abstrato, ele não tinha influência nenhuma na troca. Porque não tinha um valor abstrato. Sim. É muito... O Postone, num pedaço do livro também, ele fala que ele vai fazer uma historiografia assim, do relógio. O relógio começa a fazer, começa a nascer um relógio de ponteiro no século XI e XIII, que é o século da passagem para a modernidade capitalista. Assim. Sim. Muito legal, que tem vários livros foda. Sim. E tem um cara fudido. Meio bobo, mas quem fala disso, que ele fala rapidinho numa palestra dele, assim, que o relógio é uma invenção capitalista mesmo, o tempo de produção. É o professor Ricardo Antunes. Sim, porque ele estuda isso, né? De tempo de trabalho e tal, mesmo que for pro viés. Apesar de ser contrário. É, mas o relógio enquanto medidor do tempo de trabalho, né? É que, por exemplo. Sim. Mas acho que ele se o minuto... é um objeto relógio também. Não, mas o relógio ele existe faz milhares de anos. Não, eu tô dizendo, tipo, um minuto. A sistematização, fragmentação do relógio em minutos, tá, em segundos. Entre essas coisas, sabe? Ah, sim, entendi. Tipo, um tempo preciso. É, pra determinar a quantidade exata de quanto tá fazendo, assim, sabe? O relógio, então, sentido. Na verdade, é tipo assim, é o relógio de ponteiro. Sim, então, sim, faz sentido. Sim. Não é um relógio de sol, essas coisas. É, isso. Relógio de ponteiro. Relógio de pulso. Cara, é muito bom. Eu acho que, assim, a gente matou grandes pontas. Já apresentou grande ponto fundido, assim. É, eu acho que... O que tá rolando? Os problemas fundamentais, assim, eu acho que já estão bem definidos, né? Que são em cima das categorias mesmo. Sim. Mas, enfim. Com sua análise da forma-valor no terceiro subcapítulo do primeiro capítulo do Capital, Marx toma um caminho inverso, que é muito mais difícil. Um caminho que se mostra totalmente hegeliano e que abandona completamente o método da economia política. Marx quer agora explicar a gênese lógica, não a gênese histórica, tempo lógico, das categorias encontradas na realidade empírica, em vez de as aceitar como meros dados. Trata-se para Marx de explicar como e por que razão as formas de bases abstratas se tornam os fenômenos visíveis à superfície. Dessa maneira, desvela a respectiva relação de pertença a uma certa formação social, em vez de ver nelas dados naturais presentes em toda parte, como sucede a economia política burguesa. O trabalho abstrato no sentido marxiano existe somente no capitalismo e é a sua característica principal. Marx se refere como sendo todo o segredo, ponto axial. Fui o primeiro a pôr o dedo de maneira crítica sobre essa natureza viva do trabalho contínuo na mercadoria. Como é em torno desse ponto axial que gira a compreensão da economia política, convém esclarecê-lo um pouco mais nesse contexto. O trabalho abstrato não é a generalização mental de que falávamos há pouco, mas sim uma realidade social, uma abstração que se torna realidade, por isso a abstração real. Tem um autor foda que o Zizek até cita, o Marx inventou o sintoma, mas depois ele não cita mais, assim, e é importante, o Postone usa, e foi um clássico, assim, da década de 60 e 70, do marxismo, que tentou renovar e aí abafaram ele, que é o cara que chama... Puta, esqueci agora, hein? Ele tem um livro que chama Intellectual and Manual Labor. Intellectual and Manual Labor. Procura aqui. Não sei o que sai de texto. Se rolar. Intellectual. Som Hettel. S-O-H-N traço Hettel. Eu acho que é Hettel. Som Hettel. R-E-T-H-E-L. Nossa, Alfred Som Hettel. É isso. O cara deve ter feito um trabalho bom pra pagar ele, né? Que nem fala mesmo. Tá abrindo aqui. Economista marxista, filósofo especialmente interessado em epistemologia, escreveu sobre a relação entre a indústria alemã e o nacional-socialismo. Que fala, um exemplo do seu uso está na ideia das commodities no trabalho, o sublime objeto da ideologia do Zizek. As obras Intellectual and Manual Labor, a Critique of Epistemology e Economy and Class Structure of German Fascism. Tem esse livro, não sei. Intellectual and Manual Labor. Tranquilo, né? Então, eu acho que eu tô dando uma lida aqui, é mais ou menos isso. Que, tipo assim, é uma coisa... Eu acho que... Então, nesse ponto, ele começa a trabalhar essa questão do trabalho abstrato como algo que é peculiar somente ao capitalismo. E é nesse ponto que eu tinha comentado agora há pouco, que ele fala que o trabalho abstrato ele não existiu em nenhuma outra sociedade anterior, a não ser na nossa sociedade. Sim, e tem tipo assim, a abstração é real, por exemplo, assim... Ele está batendo firme, pelo menos nas partes que eu estou lendo, eu já vou passar para 41 já. É assim, a abstração não é do imaginário. A abstração é uma coisa que existe mesmo, de verdade. Tipo, é uma operação efetiva na sociedade, efetiva concreta. Não é que todo mundo pensa que tem um valor geral, que não sei o que, não sei o que. É que esse valor geral, ele existe mesmo. Por isso que é uma abstração que toma proporções efetivas, na realidade. Que mais uma pra você em alemão? Wirklichkeit. Aonde que tá? Eu não sei, acho que ele não. Com letra maiúscula. Acho que ele não. Maiúsculo, né? Substantivos em alemão com letra maiúscula. Aí, ó, 41. A diferença entre o Marx esotérico X e esotérico com S existe mesmo no interior da análise que faz do valor e é visível nas suas flutuações no que respeita à determinação do valor. Para refutar a concepção segundo a qual é um fato natural, comum a todas as sociedades, a criação do valor por parte do trabalho é preciso criticar também a concepção segundo a qual o trabalho está contido no valor. É valor, cria o valor. Marx, ele próprio, utiliza frequentemente as expressões típicas de Smith e Ricardo, para quem o trabalho cria o valor como o padeiro faz o pão, curvas. No outro contexto, Marx diz antes que o trabalho se representa no valor, o que é coisa bastante diferente, mas não presta atenção suficiente à necessidade de se demarcar na concepção naturalista dos seus precedentes. Até aqui temos vindo ao reproduzir essas citações do nosso paráfrase do discurso de Marx, simplesmente porque fazem parte desse discurso. Daqui em diante passaremos a levar em linha de conta a diferença entre o valor contido e o valor representado. A diferença é que havemos de regressar. Qual página que você está? Agora eu estou 42. É absolutamente necessário eliminar um outro mal-entendido muito divulgado nesses últimos anos, segundo o qual o trabalho abstrato e o trabalho concreto de que Marx fala seriam dois tipos diferentes de trabalho. Em Marx, essas categorias nada têm a ver com o conteúdo do trabalho, e nem sequer com a organização do trabalho, e menos ainda se trata de dois estados diferentes no processo de trabalho. O trabalho começa por ser concreto, para depois não se tornar... O trabalho não começa por ser concreto, para depois se tornar abstrato. O trabalho abstrato, no sentido de Marx, nada tem a ver com a parcelarização do trabalho, com a sua fragmentação em unidades destituídas de sentido, ou com a respectiva desmaterialização. O trabalho abstrato não é nem o trabalho fragmentado na linha de produção, nem o trabalho do informático, né? O trabalho imaterial. Consequentemente, é fácil dizer-se que o trabalho abstrato substitui cada vez mais o trabalho concreto, ou que o trabalho se torna cada vez mais abstrato. Logo no primeiro texto que retomou o conceito marxiano de trabalho abstrato, em História e Consciência de Classe, 23, lendo Lukács, essa interpretação de conceito de trabalho abstrato desempenha um papel importante. A tônica que Lukács coloca sobre a abstração produzida pela parcelarização do trabalho decorre de fato, nesse livro, decorre do fato de que o autor atribui à divisão do trabalho uma importância muito maior do que aquela que o próprio Marx, em sua obra tardia, lhe conferiu. Marx escreveu, por exemplo, tanto quanto é exato dizer que a troca privada supõe a divisão do trabalho, é inexato dizer que a divisão do trabalho supõe a troca privada. A divisão do trabalho seria, portanto, uma categoria mais vasta do que a da troca privada, base do capitalismo. E, em consequência, a divisão do trabalho não conduz necessariamente ao capitalismo. Só um ponto que eu coloquei aqui. Os trabalhos assim equivalem-se entre si e todo conteúdo concreto é apagado. A abstração é real, não é imaginária, ela é efetiva. A abstração sobrepuja toda e qualquer qualidade sensível de todos os valores de uso. O trabalho abstrato não pode ser confundido com o trabalho concreto. Não há substituição ou superação. O trabalho inseta em si também uma dupla natureza. Ele é trabalho concreto enquanto aparência sensível, porém seu valor é determinado apenas enquanto trabalho abstrato. Deixa eu colocar aqui, porém, o valor da mercadoria, né? Não do trabalho. O valor da mercadoria é determinado apenas enquanto produto do trabalho abstrato. É que nesse ponto aqui, acho que pra gente é meio passado já, né? Mas ele só tá tentando falar que alguns fazem a leitura de que o trabalho concreto, ou melhor, o trabalho abstrato, enquanto sinônimo de trabalho imaterial, né? Não é pra confundir isso. E também do é oposição. É esse que é o problema, assim. Tipo assim, o é a oposição entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Então é uma diferença de grau, em que o trabalho abstrato, o trabalho concreto vira o abstrato. Sim. A diferença é que é tempo é uma lógica. Tipo assim, o trabalho, logicamente, o trabalho concreto, esse trabalho concreto, ele cria. Mas não é que cria, tipo, ele faz um filho. Ele cria ao mesmo tempo uma instância de trabalho abstrato, que por sua vez captura o trabalho concreto, fazendo um trabalho concreto linha. Uma diferença, um trabalho concreto adjetivado. Então assim, é meio nessa pegada assim, que ele está fazendo. Eu acho que disso não precisa falar mais nada. Eu acho que dá pra gente passar esse trabalho contra a comunidade humana. Página 45. O valor. É, o valor contra a comunidade humana. Cara, e é foda que quando a gente acha que tem uma oposição entre o trabalho abstrato e o trabalho concreto, parece que fica meio implícito que, tipo, ai, a gente tem que libertar o trabalho abstrato. Do trabalho abstrato. Tem que libertar o trabalho concreto do trabalho abstrato. Sim. É, de certa forma eu não sei se é tão equivocada essa visão assim, no sentido de que é o trabalho abstrato que determina o valor da mercadoria enquanto inserido na troca capitalista, né? Porque trabalho concreto sem a determinação do trabalho abstrato é o trabalho das sociedades pré-capitalistas, né? É. É, então, nesse sentido, fazendo essa leitura e agora acompanhando assim, talvez o manifesto contra o trabalho seja um manifesto contra o trabalho abstrato. É. Ou mais radical, fugindo do marxismo, né? Contra o trabalho como categoria mesmo. Como forma de trabalho. Porque a forma trabalho é o trabalho abstrato, mano. É, a forma de trabalho é trabalho abstrato. Mais essa segunda hipótese. É, talvez, né? Se não levar muito em conta o marxismo, assim. Ah, mas a consequência me parece a mesma, é, na verdade. No final das contas é só uma terminologia, né? É, entra só numa questão semântica mesmo. Porque o problema do trabalho é a forma. Na troca mercantil capitalista não é o trabalho enquanto obra humana, mas o trabalho enquanto determinação do trabalho abstrato, né? É. Então a contraforma, né? Contra a forma do trabalho e contra o trabalho abstrato. É, quando eu li a manifesto contra o trabalho, eu entendi isso. Não o trabalho em si, o trabalho no conceito genérico como o problema central, mas o trabalho enquanto o trabalho abstrato mesmo. É, não me fazia, agora assim, não fazia tão claro pra mim. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque o trabalho como atividade produtiva, o nome da atividade produtiva, isso aí existe, vai existir, sempre existiu e tem como. Eu falei outro dia aqui, eu falei, ah, o trabalho na verdade sempre existiu. Aí eu lembro que você comentou assim, ah, não, mas não é assim, né? Nem sempre existiu. Mas eu acho que o problema era esse. O problema era de trabalhar melhor o conceito de o trabalho abstrato não existiu sempre. Ele é um produto da sociedade capitalista. Agora o trabalho enquanto trabalho concreto, ou seja, como obra humana, que produz uma mercadoria, ou que representa o dispêndio de força produtiva sobre uma determinada matéria-prima, esse sim sempre existiu. É, e esse trabalho concreto que é material e material. Sim. Produz uma mercadoria aí. Não, porque a mercadoria é uma parte específica da sociedade capitalista. É, verdade. Mas é. Tem que tomar cuidado com esses conceitos. É, eu ainda prefiro um pouco falar de atividade produtiva, de trabalho. Eu também. Porque eu acho que o trabalho está muito ligado na alienação, está muito ligado em produção de mercadoria. E trabalho é trabalho abstrato. É, a gente faz essa ligação mesmo. Concepção, então sim. Eu prefiro usar outro termo. É, mas o céu é rapidão e é legal, eu acho, nossa, muito foda. Essa diferenciação acho que é importante mesmo para determinar os pontos de conflito, né? Viu, você não quer falar agora essa parte do valor contra a comunidade humana? Acho que você já leu e não é muito difícil, né, velho? Deixa eu ver. É a 45. Você leu, cara? Não. Vai dar 45 a 53. Aí eu não vou ler 53 também, não. Eu acho que a gente podia ler depois sozinho. Porque é 10 páginas e a gente já tá meio caminhando para as 1 hora e 43. Acho que umas 2 horas e meia a gente vai fazer. Mais ou menos. Tá, deixa eu ver. O trabalho. É o último tópico, Caião. É o trabalho. Quanto ficou o outro? A riqueza. A riqueza, mer... Na época da sociedade mercantil. Quanto tempo deu o primeiro encontro? Acho que umas 2 horas e meia. É, por aí, né? 2 horas e meia, 2 horas e 25. É, vamos manter por aí. Tá. O valor contra a comunidade humana. É muito mais fácil compreender as particularidades da produção mercantil quando se compara esse tipo de produção com os modos de produção que a antecederam. Para fazer, contudo, indispensável, abstermos-nos momentaneamente de todo e qualquer juízo de valor. Não se trata aqui de opor o capitalismo às sociedades pré-capitalistas, como se estas fossem melhores do que ele, como também não se trata de fazer o contrário. Trata-se tão somente de retirar ao valor e ao trabalho abstrato sua aparência natural, recordando para esse efeito que até uma data relativamente recente, a maior parte dos homens, à escala mundial, viveram quase sem dinheiro, sem mercadoria e sem trabalho abstrato. Neste ponto, pouco importa saber se viviam bem ou mal. Trabalhos têm sempre lugar em sociedade, e em quase toda parte existe alguma forma de divisão do trabalho. Não é esta última enquanto tal que cria o trabalho abstrato. Cada trabalho individual faz parte do trabalho total de uma sociedade dada. Mas o fato de o trabalho ter um caráter social e de fazer parte de uma universalidade do trabalho ainda não o torna abstrato. É, justamente esse ponto que a gente está discutindo aqui, tipo, o trabalho enquanto trabalho concreto ou então enquanto atividade produtiva sempre existiu e que o trabalho abstrato ele é essencialmente da sociedade do capital. Não é de todo em todo necessário e de fato não é assim nas sociedades pré-capitalistas que o caráter social do trabalho tome uma existência separada a par do caráter concreto e privado do trabalho. Nas sociedades que precederam a produção mercantil, os trabalhos são sociais precisamente na sua forma natural, enquanto particularidade. É a forma natural do trabalho, portanto, sua particularidade e não a sua universalidade, como sucede com base na produção mercantil, que é, neste caso, a forma imediatamente social. Tá. Em cada modo de produção, sublinha Marx, a sociedade deve, de alguma maneira, captar os trabalhos concretos dos indivíduos, que enquanto tal são totalmente incomensuráveis, como parte do trabalho social total, tanto em vista da sua distribuição apropriada pelos diferentes âmbitos da produção, como para medir as contribuições dos produtores individuais, pelo menos numa sociedade não comunista. Mas em circunstâncias em que não predomina a produção moderna de mercadorias, é precisamente enquanto trabalhos concretos que os diferentes trabalhos são sociais, seja como consequência da divisão natural do trabalho nos modos de produção patriarcal, esclavagista ou feudal, seja como funcionamento de uma sociedade futura capaz de regular conscientemente a sua produção. Na Idade Média, são os trabalhos determinados dos indivíduos sob a respectiva forma natural, é a particularidade e não a universalidade do trabalho que constituem o laço social. Também no interior de uma fábrica, as seções não trocam valores entre si, mas cada produto, cada trabalho, faz imediatamente parte do trabalho geral distribuído. Aqui é através do seu valor de uso que cada produto se refere aos outros valores de uso. Cada pessoa que faz parte de uma fábrica contribui com seu trabalho para a realização de um produto total, que é seguidamente distribuído segundo modalidades variáveis entre essas pessoas. A atividade de cada um é indispensável para o sucesso do conjunto. É o papel de cada um no interior da produção coletiva e não a quantidade de trabalho por ele expendida, que dá fundamento ao direito de cada participante a uma parte dos lucros. É mais apropriado, portanto, fazer uma comparação com a agricultura tradicional. O camponês que corta a erva, o servo que o ajuda e a avó cuja tarefa é impedir que as galinhas entrem dentro de casa não precedem ao confronto dos respectivos trabalhos para determinar a parte relativa de cada um. Os trabalhos que levam a cabo não são privados, antes fazem parte desde o princípio do trabalho social. De fato, não há sequer o risco de que os seus trabalhos privados não cheguem a tornar-se sociais, porque é impossível que essas suas atividades se revelem ao fim e ao cabo não trocáveis entre si dentro do contexto dado. A necessidade dessas atividades e a necessidade delas dentro de uma certa quantidade é aqui colocada antecipadamente e ninguém tem necessidade de oferecer o seu trabalho ou seu produto a um outro indivíduo que possa aceitá-lo ou recusá-lo. Em todas as situações não reguladas pela troca de mercadorias, o trabalho é distribuído antes da sua realização segundo critérios qualitativos que obedecem às necessidades dos produtores e às necessidades da produção. É certo que essa distribuição pode perfeitamente ter lugar de uma maneira não consciente e fetichista, por exemplo, quando é determinado pela tradição ou regulado por autoridades que sigam princípios injustos ou absurdos. Mas nas situações a que nos referimos não existe trabalho abstrato, não existe dinheiro, nem valor, nem mercado anônimo, nem concorrência. É, basicamente ele está trabalhando aqui essa questão da diferença entre trabalho concreto, trabalho abstrato, de caráter privado e caráter social do trabalho. Eu acho que nesse ponto aqui não tem muito o que a gente relevar, não. Uhum. Produção de mercadoria só se torna dominante quando prevalecem os produtores individuais que produzem separados uns dos outros. Tá falando da acumulação primitiva, né? A produção privada e a possibilidade exterior de troca que se realiza no dinheiro são duas coisas que se pressupõem mutuamente. Ou seja, enquanto a produção for assegurada por proprietários privados detentores de mercadoria, o dinheiro continuará a existir porque o trabalho do indivíduo, para ser trabalho social, deve renegar o seu caráter originário, tudo o que ele é próprio e o distingue de outros trabalhos. É o dinheiro que realiza este aniquilamento das qualidades particulares. Marx sublinha este fato em conflito com o proudhonismo muito difundido na sua época, e essa polêmica nada perdeu da sua atualidade. É certo que a produção só é privada no plano formal, ou seja, no plano da forma social. Não obedece a nenhum acordo entre os produtores. Cada produtor produz por conta própria, esperando que seus produtos encontrem depois a respectiva dimensão social sendo vendidos no mercado. No plano material, pelo contrário, a produção não pode ser verdadeiramente privada, porque toda a produção pressupõe alguma forma de divisão do trabalho e a cooperação que daí decorre. A socialização no nível material é uma coisa muito diferente da socialização no nível formal, que diz respeito ao laço social. Com efeito, todos os valores de uso só são mercadorias porque são produtos de trabalhos privados independentes uns dos outros. Trabalhos privados que, contudo, dependem materialmente uns dos outros enquanto membros particulares, se bem que autonomizados do sistema natural e espontâneo da divisão do trabalho. No nível material, cada modo de produção encontra-se socializado. O que pode variar é somente o grau de socialização. Mas no nível formal, só é socializado o modo de produção no qual cada trabalho, na sua forma concreta, faz imediatamente parte da divisão social do trabalho, servindo à satisfação das necessidades. Segundo Marx, isto passa-se nas sociedades pré-capitalistas, embora possa haver aí troca de mercadorias, sobretudo entre as diferentes comunidades, mas não no capitalismo. Na produção mercantil, o produtor individual, ou a unidade de produção particular, está, no nível material, muito mais socializado do que nos modos de produção precedentes. Contudo, produz para uma esfera de trocas que é anônima e só a posteriori é, independentemente de todo o agir humano consciente, que essa esfera pode dar ao trabalho um caráter social. Como é sabido, a dita esfera pode também não o fazer. A mercadoria não vendida volta a cair num estado extrasocial. No capitalismo, a interconexão existe, no nível material, logo antes de toda a troca, mas ela não pode, digamos assim, entrar em funções. Encarquilhar-se-ia se a socialização propriamente social, formal, não viesse a acrescentar de maneira exterior. Esta interconexão social material dos trabalhos privados, executados independentemente uns dos outros, não é, no entanto, mediada, e consequentemente não se realiza senão por intermédio da troca dos produtos desses trabalhos. É precisamente a utilização de máquinas em grande escala que faz do capitalismo uma sociedade que no nível material se encontra socializada em grau muito elevado, e o facto é tanto mais absurdo quanto esta sociedade, ao nível da interconexão social, é muito menos socializada do que as sociedades precedentes. Pode mesmo dizer-se que na evolução do capitalismo a socialização material e a socialização social formal são inversamente proporcionais e que isso constitui uma das contradições maiores deste modo de produção. Acho que o ponto importante que ele está falando aqui é que a divisão do trabalho ela é tão densa e existe uma socialização tão forte, pelo menos materialmente falando, que parece até contraditório com antes, né? Que ao mesmo tempo que existia uma socialização do trabalho, existia uma socialização formal e os produtos eles eram, de certa forma, adequadamente redistribuídos entre os seus produtores, né? Então o trabalho ele não era explorado, vamos dizer assim, para aquisição de mais valor. É. E aqui essa socialização formal opera justamente de forma inversamente proporcional à socialização material. Ou seja, o trabalho é extremamente dividido, todo mundo participa do processo de produção, mas a socialização do resultado desse montante produtivo fica nas mãos de um ou outro, né? Aí ele fala que para participar da troca e, portanto, também no mundo das mercadorias, o produto do trabalho tem que se duplicar. Duplicar, eu acho que ele fala assim mais como um conceito vago, né? Porque duplicar, multiplicar, para gerar o... Não, eu acho que o produto do trabalho tem que duplicar, tipo, ele tem que ser social e extrasocial, né? O que ele estava falando, né? Como, por exemplo, para onde que ele está falando? Para as nossas ou para do outro? Não, ele estava falando que na nossa sociedade a socialização material e a socialização social são inversamente proporcionais. Que é essa coisa de que, vamos dizer assim, que o valor do produto ele não é dividido adequadamente na hora da repartição do resultado, mas o trabalho ele é extremamente dividido e todo mundo participa, vamos dizer assim. Todo mundo que está inserido nesse modo local de produção, né? Troca dos produtos dos homens é o que os liga entre si e constitui a sua socialidade. Em circunstâncias nas quais esta troca não é mediada pela atividade social consciente, mas sim pelo alto movimento do valor, teremos que falar de uma alienação do laço social. O valor, na forma visível do dinheiro, tornou-se ele mesmo uma forma social de organização. As suas leis tornaram-se as da mediação social. Ora, isto é o contrário de tudo aquilo a que se chama controle social. O próprio dinheiro é a comunidade e não pode tolerar outra que lhe seja superior. E sucedeu inclusivamente que a difusão do dinheiro destruía as comunidades antigas que por seu turno procuravam bani-lo. Se o próprio dinheiro se torna uma comunidade, Marx diz, Gemeinwesen, é isso, Zé? Gemeinwesen. O que literalmente significa essência comum, não é de uma comunidade orgânica que se trata ou de uma universalidade concreta, mas de uma universalidade exterior e abstrata que apaga as qualidades concretas de seus membros. O dinheiro é assim imediatamente, por um lado, a comunidade real, na medida em que é a substância universal da existência para todos, e ao mesmo tempo produto coletivo de todos. Mas no dinheiro, como vimos, a comunidade é por um lado pura abstração, pura coisa exterior e contingente para o indivíduo singular, e ao mesmo tempo puro meio de satisfação na perspectiva em que o indivíduo singular é indivíduo isolado. Essa coisa exterior e contingente não tem relação com as qualidades individuais do seu proprietário, antes é simplesmente um objeto de compra e venda. Pode então dizer-se de cada indivíduo o seguinte: o seu poder social, tanto quanto a sua conexão à sociedade, transporta ele consigo na algibeira, ou seja, enquanto dinheiro. É aquilo que o Grespin fala na apresentação do Postone, né, que o poder social... está no bolso. O poder social do dinheiro. O poder social. É o que o Marx fala no Grundris, parece, né? É, tem que pegar. Poder social do bolso, né? É. Então, peraí, deixa eu pegar a referência aqui. De repente tem a referência aqui. 65. Marx já tinha dado essa expressão, este aspecto, no capítulo O Dinheiro dos Manuscritos de 1844. Porque você tem que ter ele para se reproduzir as coisas e tal. É, que como o dinheiro é o equivalente universal, né, quem tem o dinheiro acaba, de certa forma, tendo liberdade absoluta no mercado, vamos dizer sim, assim. Sim, sim, né. Liberdade daquele jeito, né, liberdade dentro da lógica. Devem, então, tentar abolir essa alienação no terreno que lhe é próprio através dos desenvolvimentos de meio de comunicação. Ah, ele fala aqui, o dinheiro não está ele próprio na origem da alienação das relações sociais, mas é a expressão de relações já alienadas. O dinheiro não pode possuir uma propriedade social, senão porque os indivíduos alienaram a sua própria relação social, fazendo dela um objeto. Devem então tentar abolir essa alienação, uma observação particularmente profética. De fato. É, aqui ele torna que ele trata basicamente do dinheiro enquanto... Talvez até enquanto um aspecto fetichista das relações sociais. É, né? Que ele tá falando assim, que tipo assim, o valor ele é contra-humano, né, meu? Uhum. Tipo, ele tem como fundamento só se reproduzir, né? Ele não quer saber da humanidade ou de alguma coisa assim, ou do ser humano. Uhum. Se o capital não precisava do homem, velho, ele tava batata, tava pronto, velho. Olha, nesse ponto aqui que ele fala justamente o que você tá falando. O dinheiro enquanto forma social da riqueza é incompatível com qualquer comunidade que regule ela própria os seus assuntos. Os homens delegaram seu poder coletivo num metal, procurando depois reapropriar-se da substância social por eles perdida. Verifique-se aqui mais uma vez que a teoria do valor vai bastante para além da esfera econômica, comportando de fato uma teoria da sociedade no seu todo integral. Não se pode compreender o valor se não se reconhece nele a alienação do poder social. Mas isso é evidentemente muito mais do que os marxistas tradicionais e seus adversários burgueses podiam conceber. Aí nesse ponto encerra-se esse item e começa a riqueza na época da sociedade mercantil. Esse ponto aqui, na verdade, não tem muita coisa importante, sabe? É, eu acho que também... Porque é mais ou menos tudo que a gente vem falando, né, cara? Sim. Ele vai tratar basicamente da questão do dinheiro, dinheiro como forma de mediação da troca de mercadorias, sim. Vai tratar um pouco da circulação dos metais, como o dinheiro se torna, então, capital em si, em um estado latente. Aí ele vai falar da forma DMD, né, que ele vai falar que antes era a lógica MDM, né, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Que o indivíduo ele tem uma mercadoria, ele precisa de outra mercadoria, então ele tem que vender essa mercadoria para poder comprar essa outra. E aí já na lógica do capital, tudo se inicia com o dinheiro, né? Ele compra uma mercadoria para então adquirir mais dinheiro, né? O entesourador, né? Isso. Ele fala justamente disso, ele fala do entesouramento, mas que o entesouramento, apesar de demonstrar esse primeiro aspecto da acumulação de dinheiro, ele não era revertido no mercado para aquisição de mais dinheiro, né? Pra produção. Então ele acabava incorrendo na mesma lógica do MDM, né? Só que era DMD, só que sem o D apostrofizado. Sim. D-linha. D-linha. E aí depois ele vai seguir com o D-linha, só que D-linha de um jeito não valorizado, né? D-linha como só inflacionado, vamos dizer. E aí, você sabe, você manja essa aqui, no, tipo, o capítulo 5, que é o processo de produção e valorização, ele começa com o DMD. Só que ele fala assim, pra ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa a mais. Porque fazer DMD não serve pra nada. Eu vou pegar o D e chegar com o D no final? Pra que que eu tô... Então eu vou fazer o DMD linha. Aí ele fala assim, a gente pode fazer isso aumentando o preço das coisas. Aí ele falou assim, só que isso é tiro no pé, porque ao fazer isso todo mundo faz. Então você na verdade tá criando um linha fantasma. Que daí que ele vai começar a falar assim, a gente tem que criar um linha valorizado, um valor valorizado, um linha extraído, um linha que tem um excedente concreto. Criar, né? Tem que criar um valor mesmo. E aí ele começa a falar aí ele começa o processo de valorização, daí ele começa com o capítulo 6, com o capital constante variável. Sim. Só pra... Que é o M da equação, né? Seria pra transformar no T, né? É o processo do M. Essa seria o Z. Então, só pra encerrar esse encontro, então, eu vou ler esse parágrafo final aqui desse capítulo, aí depois se vocês quiserem ler esse último item, mas é basicamente essa a questão do DMD, o MDM, tesouramento, a forma de reprodução do capital. Basicamente o que ele trata, acho que é no capítulo 5. Processo de produção e valorização? É o capítulo 5. Marx não diz que a mercadoria, o valor e o dinheiro e as formas mais desenvolvidas da sociedade capitalista sejam injustiça. Do mesmo modo que também não se limita a pôr em relevo seu mau funcionamento. Chama todas essas formas muito simplesmente loucas. Tudo que até aqui dissemos acerca do caráter tautológico deste modo de produção deveria dar a compreender que não se trata de uma formulação retórica. Essa loucura tem consequências bastante reais. Quando elas, as determinações, se comportam de maneira autônoma, uma em relação à outra, e de maneira positiva, como na mercadoria que se torna objeto de consumo, esta deixa de ser um momento de processo econômico, quando uma determinação se comporta de maneira negativa, como no dinheiro, torna-se uma loucura. Mas uma loucura como um momento determinante na vida dos povos. Ao longo da história, a difusão do dinheiro surgiu muitas vezes aos olhos dos homens precisamente como uma loucura. A consciência dos homens, particularmente em situações sociais que entram em ruína como consequência de um maior desenvolvimento das relações do valor de troca, revolta-se contra o poder que perante si ganha uma matéria, um objeto, revolta-se contra a dominação, que parece ser uma pura loucura, exercida por esse metal maldito. É em primeiro lugar no dinheiro, ou seja, na forma mais abstrata, portanto também a mais destituída de sentido, a mais inconcebível, uma forma na qual foi suprimida toda a mediação, que se constata a transformação dos relacionamentos sociais recíprocos em relação social fixa e esmagadora, que subjuga os indivíduos. E este fenômeno é tanto mais brutal quanto nasce de um mundo no qual se supôs que os particulares, isolados como átomos, seriam livres, agindo à sua vontade e não tendo entre si na produção outras relações, senão as que nascem das necessidades recíprocas de cada um. Se é verdade que muitos marxistas se deixaram, de fato, encandear pelo modo de produção capitalista, Marx, esse, nunca deixou de apontar o capitalismo como um sistema altamente irracional destinado a ser não mais do que uma etapa passageira na história da humanidade. Muito louco. Muito bom. Por isso que o Coringa é o herói, porque ele queima dinheiro. É o herói anti-herói. Ele entra, ele manda tudo... Fala pra todos os caras que vai ter uma parte que vai ser dele e tal. Aí começa a queimar tudo. Assim. Na frente dos caras, o cara fica louco. Então, assim, só pra finalizar, assim, repassando, né, rapidinho, acho que tá vendo 5 minutos, dá pra fazer. Primeiro capítulo, quando o seu mesmo tentou estabelecer as bases do que ele queria tratar, deu umas pistas do que ele queria tratar, do fetichismo das coisas, fez uma distinção, ou tá tentando fazer ao longo do texto, a distinção entre o marxismo tradicional, uma forma de encarar o marxismo, com a nova crítica do valor, que é a escola que ele representa, e ele é um dos... Com certeza ele é um das bases, porque o cara é muito bom. Depois ele começa no capítulo 2 tratando... Mas só no primeiro capítulo ele também traça a importância da separação entre Marx esotérico e Marx esotérico, né? A luta a política das categorias de base do capitalismo e o Marx da luta de classes. E do partidarismo. Ele estabelece o marxismo-leninismo, né, a falência, assim. E aí ele começa o segundo capítulo fazendo uma breve leitura, é o frame de autêntica dele, né, da primeira sessão do Capital, muito boa, e trata algumas coisas importantes que a gente tem que levar em consideração para estudar a crítica do valor, né. As diferenças de valores, as diferenças de trabalho, de mercadoria... as formas, valor, trabalho, mercadoria, dinheiro, valor e dinheiro como núcleo central da sociedade capitalista e o caráter fetichista como se fosse o que liga as coisas, né, e o que constrói mesmo a sociedade, né, a inversão da realidade, essa verdade que opera por inversão da realidade é o núcleo central. Você tira o caráter negativo do burguês, que a culpa não é mais do burguês, e você começa a entrar numa área que é muito mais profunda, né? Que as estruturas de dominação, a própria epistemologia que se cria e vai criando, como que dá para ver as crises hoje, o que tem de possibilidade, o que está aberto ou não. Pontuou também o valor contra a sociedade humana, né? O valor só pensa em se reproduzir e se valorizar. Não liga pra ninguém, não tá nem aí pra nada. E assim, só mais um critério meio institucional, mas depois que a gente terminar o auge aqui, eu vamos ver esse documento aí, a gente coloca uma bibliografia, que é tudo que a gente falou, né? Guy Debord, Mapa da Ideologia, Postone, o Capital e o Intellectual Manual Labor, né? Quem quiser ver, assim, talvez o vídeo do Grespan, a realidade virtual do Zizek, que a gente viu. Sim. E acho que meio que fica assim, né? Semana que vem, quarta-feira de manhã. Quarta-feira, às 10 horas da manhã. O Caião apresenta o capítulo 3, chamá-lo Crítica do Trabalho. Começa 83 ao 31, então também são 50 páginas. Mas esse é menor, né? Porque... 83 a 31, mas tem nota, né? Então vai aqui, ó. Vai do 83 ao 120. É mais curto esse aí. Então 85, vai 35 páginas, é bem mais curto. Com notas? Não, com as notas vai até o 131. Essas 35 páginas de coisa, né? Aí dá pra gente trabalhar com mais tranquilidade também. Essa foi 40, mas vamos ver o que dá. Eu acho que é isso aí mesmo, né? É isso. Quarta-feira que vem, então. Vou fechar aqui.